Uns fazem a comida, outros esperam, né? É, qual sim. é o menu aí? É, carré, sem zoeira, ok? É, cenoura, alface e arroz e feijão. Tá bom, hein? Achei que era miojonoff. Eu falo, pô, tô fazendo uma coisa pra comer. Todo mundo, miojo? Ninguém acreditou nos teus dotes culinários. Sim, é, ninguém leva fé, né? Pô, eu sou a Ana Maria Braga da Al-Qaeda, rapaz. Sinistro. Cara, eu tava churato, nem lembrava disso mais. Churato, pô. Eu gostava de churato, era legal. Churato era um desenho japonês com tema indiano, não tinha um negócio, não era isso? Era. Churato eu conheço só de nome também. É Manchete. Deve ter sido é daqueles desenhos que não passou aqui. Não, Cif, passou na Manchete, nos últimos anos da Manchete. Não, mas na região então, dela... Então, a Manchete não pegava aqui. Pô, o SBT não pegava, a Manchete não pegava, é isso? Foi né? Assim, só tinha uma distribuidora, elas trocavam, entendeu? Quando o SBT veio, a Manchete acabou, mas não era Manchete, não me lembro, aqui no início era só Globo e Bandeirantes. Globo, Bandeirantes e Educativa, Alô. Que é a nossa cultura aqui do Sul. Alô, quem fala? Alô? Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Não diga alô. Aqui eu. Não diga alô. Ó, separei uns quatro, tá bom, né? Tá de boa? Tá, duas coisas só, Ebony. Você tem que pontuar tudo direitinho, até poder ficar mais fácil. O House às vezes diz que vai fazer, mas ele esquece. Ele vai emendando os assuntos. Vai pontuando, quando você passar de um tópico para outro, de repente faz um silêncio, ou então pelo menos avisa, ó, vou passar de um tópico para outro. Pra eu poder ali eu dar editada, entendeu? Pô, só tá, uma coisa, Felipe Mediador. Fala. É, cara, eu acho assim, posso estar cagando regra, mas eu acho que seria legal dois cada um, porque não ficaria muito extenso, né? Será de dois cada um dá legal, não dá? Duas aberturas cada um. Dá, cara. É porque a gente também vai discutir alguns assuntos, não vai ficar focado nas aberturas. É. Sim. Ó, e outra, coisa. Não, discutir a abertura em si. A Cif não tá acostumada muito assim. Fica sempre atento aí ao chat, que às vezes a gente fala algum detalhe por aqui, entendeu? Uhum. Tá ok. Então tá. Então... Eu acabei de parar de novo a pauta. Uhum. Então, o que a gente vai mudar? A gente não vai pôr... Apresenta uma desproporção entre abertura, o impacto do Batman não rola, investimento da abertura nos desenhos, enfim, vai ser mais bate-papo. Então, vambora? Sim. Então, vamos lá. Se eu estiver rápido demais, vocês me falam. Sim, senhor. 3, 2, 1? 3, 2, 1! Alô, fala aí, cambada. Aqui é o Ebony Spider-Man, direto do Illumicast, ou Illumicast, como o Dr. House gosta de falar. Bom, hoje ele não tá aqui, hoje o gordo viado do Delarry também não tá. Então, quem tá? Então, deixa eu apresentar os nossos convidados. Hoje temos o nosso convidado de toda semana, o senhor Michel Enes. Tudo paz. Bom, Michel? Tudo na paz, tudo tranquilo, isso aí. Então tá, nossa digníssima senhora Lady Sif. Oi. Tudo bom, Lady? Tudo ok. Para vocês que não conhecem a Lady Sif, Lady Sif é quem? Alguém que curte quadrinho, que curte animação, que tá aí. Que tá aqui. O Cupcake do Sul, o Cupcake do Sul, conhecida como o Bolinho Açucarado do Sul. Pelo amor de Deus. Eu sou romântico. Menos. Nossa senhora. O nosso participante fiel, o nosso vilipendiador, qualquer coisa que eu nunca consigo falar o seu nome direito. E aí, Vili, certinho? Ué, é um inútil mesmo, cara. cheio de energia, cheio de... Pô, me deixou por último, participante fiel. Tudo errado, tudo... Todo dia tem uma merda aqui, cara. Ele tá fazendo aquela parada, o efeito sonoro na abertura. Muito bom. Muito Mas bom. Eu que tô falando, eu ponho a ordem que eu quero, é isso aí. Então, hoje... Agora, os gatos não estão, tá por conta dos ratos. Hoje, vamos falar sobre as aberturas de desenhos animados, de desenhos de maneira geral, de séries, enfim. Então, para começar essa bodega, eu vou perguntar à mesa, à digníssima mesa, sobre as séries, se vocês conseguem ter algum tipo de diferença entre a proporção das aberturas e o que é mostrado nos desenhos de maneira geral. O que que vocês acham? Quem acha? Quem você designa pra poder falar primeiro, cara? Você que tá comandando. Tá bom. Tudo eu. Tá bom, Vili. Fala, Vili. Eu? Cara... Só tem Vili, pombas. Assim, diferença tem, cara. Existe uma diferença. Se existe diferença no filme, em filmes, assim, você tem trailers que são sensacionais e o filme é uma bosta. E vice-versa, então, assim... diferença, porque não teria na abertura dos desenhos, né? Existe diferença, existe sim, costuma existir. Agora, assim, não, minha opinião, não é só uma boa animação, às vezes a música também, a trilha do desenho, acaba contagiando, acaba contribuindo para que você vire fã, né, daquela abertura, daquele encerramento do cartoon, do desenho, do anime. Lady, o que você acha disso? Eu concordo com o que ele falou, é bem isso mesmo. Tem muita animação que tu olha o trailer e tu fica... Pô, vai ser muito massa e tal. E claro, na hora, às vezes, tu tem alguma decepção. Isso eu tô falando daquela animação mais longa, né, e tal. Mas, em geral, nas séries, assim, curtas, tipo, uma animação, né, que ocorre sempre, toda semana e tal, eu acho que... Eu acho que as aberturas, elas cumprem um bom papel nesse quesito que ele falou, de te empolgar. E eu acho até que elas não têm tanto essa desproporção assim, no produto que elas vão te oferecer depois. E eu acho que realmente as músicas te fazem tu curtir. Eu sei que já curti muito a música, que eu acho que eu jamais ouviria uma segunda vez se não fosse porque mais a imagem, mais o que tu curte ali, todo o clima que gera, né? A gente se emociona mesmo, se deixa levar pelo clima, né? Você eu tem acho que ele realmente foi bem nessa. Você tem algum exemplo? As que eu curti, assim, muito, assim, era tipo Herculoides, por exemplo, que eu curtia muito o desenho, né? E na abertura, assim, o narrador ia descrevendo os poderes de cada um e a interação deles na tela, né? Que era aquela família, mais os monstros, cada monstro com seu poder. E a gente já ficava discutindo qual era o monstro que tu queria ser, né? Quando tu era mandinho e tal. Porra, eu quero ser o Zog, eu quero ser o Tundra. Cada um queria, não, mas eu vou te dar um raio. Não, mas eu tenho um soco mais forte, blá. Ou seja, o troço contagiava, assim, né? E mesmo eu vendo hoje, eu continuo achando legal, né? Já cresci um pouco, né? A mente expandiu um pouco, porque sempre tem os níveis no desenho, né? O que uma criança enxerga, o que um adulto enxerga quando curte uma animação. Mas eu continuo achando o troço, assim, bem colocado, aquela coisa de dar os poderes e entrar. Agora, é claro, aquelas narrações antigas, aquelas vozinhas, assim, dos anos 20... Aqueles dubladorzinhos, assim, de narração muito, muito engraçado. Boa, né? A Lady Sif falou uma coisa interessante mesmo, a percepção de criança, aquela regra dos 15 anos, aquela percepção de quando a gente é mais novo, vou ver agora, de repente, muita coisa não é igual aí, cara, não tem a mesma qualidade que a gente achava antigamente. Bom, eu curtia mesmo essa abertura do Herculoides, assim, mas nunca me passou na cabeça. Hoje, se eu vejo ela, primeira coisa que eu noto, quero que eu curti e continue curtindo durante os anos, era aquele, digamos, aquela dicotomia entre o fato deles parecerem meio, tipo, idade da pedra, assim, meio selvagens, assim, e daqui a pouco apareceu um cara com cara de peixe atirando um raio laser, assim, e eu, pô, depois disso aí que, né, quando era mandinha, não, pensava só curtir aquilo ali, mas depois tu começa a pensar, pô, legal aquele astral de botar espaço, criaturas que vêm de outro lugar e tal, e mais eles que têm aquela aparência selvagem, mas eles não têm nada de selvagem, nem os monstros são, né, eles são... Eu curto aquilo ali, né? Acho que isso aí também vale. Eu até avancei com a Lady, fazendo perguntas sobre o que ela acha legal, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou depois fazer com que todo mundo fale, diga um exemplo bom e um exemplo ruim. Mas deixa eu ouvir o Enes, que tá aí calado, só ri. O que você acha dessa primeira parte com relação à proporção das aberturas e os desenhos? Ah, eu concordo, só queria dizer que eu reparei isso, quando a abertura, o desenho era de baixo orçamento, eles caprichavam na abertura, sabe? Tipo um He-Man, assim, e você, caraca, que maneiro, e tal, e o desenho não era aquilo tudo. Não, hoje em dia, né? Antigamente eu gostava. Mas, assim, quando a animação tem um tom bem mais sério, quando tem uma grana ali, quando tem uma equipe, como foi o caso do próprio Batman... Você sente, cara, que a galera se esforçou muito pra fazer aquilo, sabe? Do início, eles fizeram pra ser marcante, sabe? Porque eles levaram a sério. Então, a abertura diz muito, cara, sobre o que vai passar. Mas é só isso mesmo. Eu tenho problema com relação a lembrar das coisas, né? Vocês todos sabem, eu falo isso todo episódio. Sério, cara? Jura? Eu esqueci que eu falo isso todo episódio. Ah, tá vendo? Retórico. Eu sou dessa turma aí. Então... Eu não lembro, a minha experiência com a abertura do Batman só foi depois de ter visto o desenho. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência de ver a abertura só depois de algum tempo. Acho que a Manchete fazia, o SBT fazia isso com algumas coisas. O que você acha, Vili? Cara, eu não assisti... O Batman, eu lembro vagamente do Batman, é o que eu já falei aqui em outros podcasts, eu fui um cara meio alienado de uma certa parte dos anos 90, né, no que se trata dessa coisa nerd, tudo. Então tem muita coisa que eu não peguei, dizem, eu já vi, acho que o House até conversou comigo no tempos aí, faz pouco tempo, que a referência desse Batman The Animated Series, ele era, essa abertura servia como referência, ele chegou a ver até algum documentário sobre isso, que o pessoal durante um bom tempo tratou isso como um padrão na Warner DC, então assim, acredito que tenha sido bom, a série era boa, a série era muito boa. Mas o House também escreveu o último episódio do Caverna do Dragão, né? Ah, também tem isso também. Então, a gente nem leva tanto. Mas House é o Hobby Life dos podcasts, cara. Nossa, também não, né? É mesmo, Hobby Life de não. Ele é só o deus dos podcasts, o Hobby Life de não. Hobby Life saiu outro nível. Mas assim, Enes, eu não sei se você concorda comigo com essa coisa de essa chatice que muitas das vezes a Globo e o SBT tinham de não passar o episódio, não passar a abertura. Você passou por isso também? Ah, eu conseguia ver, mas eu só consegui reparar isso, cara, quando eu saí da Matrix e eu comecei a ter TV a cabo e ver Cartoon Network, aí eu conseguia ver, né? Aí eu me liguei que faltava muita coisa, mas... Quando você tá ali no mundo civil, né, você começa a... Você acha que aquilo ali é normal, né, cara? Daí que eu comecei a me ligar. Cara, eu tô lendo, enfim. Vamos lá. Lady, o que você acha? Eu passei pelo mesmo processo aí de não sacar que faltava alguma coisa, até porque... Né? Acho que eles tinham tempo restrito e passavam mais animação do que daria tempo passando as aberturas, mas também quando tu começa a ver, tu começa a curtir outras coisas, né? Prestar atenção em outras coisas. Mas eu me lembro de algumas que tinham abertura já, tipo, acho que era o Mundo de Bob, né? Meu pai curtiu um monte aquele desenho, né? Que o cara vinha, o próprio desenhista, o criador, aparecia no final também do desenho e ele em carne e osso e dava uma conversada com o pessoal, assim. E eu acho que ele falou He-Man, né? Mas He-Man, pô, eu curto He-Man até hoje. Eu acho a história de Eterno e tal. Até estive lendo agora há pouco, porque saiu uma série nova. E eu fui ler uma mitologia daquilo ali e me impressionei, que eu não curtia She-Ra, até me impressionei com o resto das coisas que tinha. Mas, enfim, era outro que tinha uma abertura que o cara vinha e dava uma moralzinha pras crianças no final, né? Dava ali a liçãozinha de moral pra todo mundo ouvir e tal, e aquilo ali pelo menos passava, né? Eles deixavam aquela parte ali passar. Mas eu também, eu vivi essa coisa de não sacar que não tinha abertura, né? De não viver isso aí da abertura. Depois te abre um outro mundo ali de música, de entrada, de uma beleza que tu não via em certas coisas, né? Quanto ao Batman, eu também concordo com o Ebony ali, com a relação de que no início eu não prestei atenção tanto na abertura, em especial em relação, porque eu achava o desenho todo bom. E a música do desenho eu achava muito legal, a estética do desenho. E acho que aquele desenho, não sei se a abertura dele vai marcou depois no futuro, como foi falado, mas eu acho que é certo que ele iniciou uma sequência de boas animações da DC, né? E que seguiam aquele mesmo desenho, a mesma música, acho que ela... Era a mesma pessoa que fazia, participava de todos os outros desenhos, como do Super-Homem, que vem em seguida. É o mesmo desenhista, a mesma compositora e tudo. Nesse sentido, eu acho que ela abriu o caminho, sim. Foi ali que começou, que vai desembocar na Liga, em todos aqueles outros desenhos, né? E aquela coisa do Paul Dini, que eu até tenho quadrinhos com que ele escreveu a história também, que ele era o escritor dessas séries aí. Assim, dois detalhes aqui. Primeiro, o Cartoon Network apresentou, até como o Enes estava falando, assim, começou a ver, a gente tinha abertura na TV a cabo, na verdade, no geral, você tem a abertura e encerramento dos desenhos, que abriu um novo mundo pra gente, né? A gente começou a ver que, na verdade, um desenho não era jogado ali, botou aquilo ali, não. Ele tinha uma, como qualquer outro programa de televisão, tem uma abertura e um encerramento. Quem fazia muito isso era a Globo, naquela época, nos anos 80 e tudo, até pra correr, porque tinha programação da Xuxa e tudo, então você tinha aquela correria dos desenhos. As outras emissoras fazem isso hoje, mas durante um bom tempo, no final da década de 80, início da década de 90, o SBT comprou um pacote de desenhos, porque o SBT só passava, talvez, não sei se vocês vão se lembrar, são dessa época, mas o SBT, ele só passava Pica-Pau, Tom e Jerry, Droop, aqueles desenhos antigaços, que assim, a gente estava com o pai, e ele veio com um pacote de desenhos, tinha Pole Position, que se for, tinha Defensores da Terra, você tinha vários desenhos lá, foi um pacote de 10 ou mais desenhos, que eles respeitavam isso, tratavam isso como uma joia da programação, e botavam lá abertura e encerramento, entendeu? Então, assim, isso é muito mais da Globo. E, assim, no caminho contrário ao Cartoon Network, aquele Boomerang, o canal Boomerang, ele era muito bom, passava muito desenho antigo, e hoje em dia só passa série de retardado, cara, brincadeira. Hoje em dia eu não sei, mas eu assisti o Boomerang também, jovens. Realmente, algumas aberturas eu conheci no Boomerang, a da Sakura em português, Sakura Card Captors, eu acho que eu vi no Boomerang. O Boomerang tinha um comercial lindo, assim, fez sucesso, eu vou até ver se eu posto aqui o link, se eu acho, que eram os adultos virando criança, porque eram desenhos antigos mesmo, que a gente via, nossa, se deixar os nossos pais vinham alguns daqueles desenhos que estavam lá, cara, agora é só série nível Hannah Montana pra baixo, entendeu? Coisa que eu nunca vi na vida. Pois é, a Hanna-Barbera não passa mais em canal nenhum, porque antes tinha uma repetição, né? Mesmo não sendo da tua época, aquilo voltava, eles buscavam aquelas animações antigas e repassavam, hoje em dia acho que não... Não tá repassando mais. Hanna-Barbera era a festa da Bandeirante, né? Assim como o SBT gastava no Pica-Pau, no Tom e Jerry, né? Naquela parte do desenho do Tex Avery, ali a Bandeirante abusava de passar Hanna-Barbera. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão que, e comparando anime com desenho, essa coisa da abertura, eu acho que é muito mais expressivo, muito mais bem trabalhado nos animes do que nos desenhos ocidentais. É. O que vocês acham? Eu queria falar isso, assim. Ah, o anime tem outra característica mesmo. Eu acho que os dois baques que eu senti, assim, de desenho, quando eu vi isso, cara, foi com o Naruto, embora eu não assista Naruto. Eu lembro que uma época que a Lan House explodiu e tal, tinha uma galerinha que ia pra Lan House só pra assistir Naruto, né? Daí eu lembro que eu achei muito estranho uma coisa que o carinha lá baixou o Naruto e... Vinha assim mesmo, até o comercial do Naruto aparecia. Então era assim, por exemplo, ele colocava o episódio, aí aparecia uma animação do Naruto falando assim, galera, hoje o Naruto não vai passar tal hora, hoje o Naruto vai passar depois de Prince of Tennis, outro anime, tá bom? Dá, aí vocês assistem tal hora. Ou seja, a animação do Japão, que eles faziam só pra dizer que Naruto ia passar outra hora, sabe? Eu falei, caramba, cara, tipo, porque lá eles levam bem mais a sério, sabe? Então... Eu achei isso muito maneiro. E o outro foi no próprio anime, né, cara? Aí nos desenhos, as músicas do final e tudo mais. Eu lembro que no Pokémon e outros animes, você via que eles tinham traduzido a música e no final ela tocava alguns segundos e cortava. Ou seja, alguém produziu aquilo, alguém traduziu aquilo, cantou, mas eles cortavam pelo horário. E aí na Cartoon Network eles utilizavam as músicas. Aí eu falei, pô, então, sabe, porque na minha cabeça até então eu falava, pô, por que que eles traduziram a parada, mandaram alguém cantar pra cortar, sabe? Eu não sabia que realmente era usado em outro canal, né? Eu com essa coisa de anime também, que eu acho que tem dois pontos, como tu falou, a música, que dá pra salientar bastante, que tu passa a curtir e aquilo fica na tua cabeça, porque tu assiste todas as vezes, né? Quando tu assiste a abertura do anime, também tem outra coisa que eles têm de características que a gente não tem antes. É que, por exemplo, o anime vem por temporada, né? Ou por arcos. E aquela abertura vai representar todo o arco. Se tu prestar atenção, tu vai ter tipo, uma prévia do que vai rolar o arco inteiro. Então não é uma abertura comum só de beleza, ela é informativa pra ti, ela te dá um teaser, né? Do anime que você tá falando. Isso. Sim, você... Só depois eu fui reparar isso, é verdade. Quando vira a temporada, é uma abertura totalmente diferente, é verdade. Aqui muda a gente... música, muda tudo, né? Se tu presta um pouco de atenção, aquilo ali tu fica pensando o que vai rolar naquelas imagens, aquilo ali já te deixa maluco pra saber o que vai vir depois, porque às vezes tu vê uma imagem que te incita a pensar no que vai desenrolar na história, né? Então a abertura do anime tem essa característica que a da animação ocidental não tem muito, né? Aqui a gente tá pegando um pouco disso, né? Até um pouco da minha escolha, mas que eu vou mostrar representando um pouco isso mais pra frente. Mas, prossigamos. Vamos prosseguir com... investimento nas aberturas de desenhos. O que vocês estão achando? Acho que era até um pouco que a gente já estava falando mesmo com relação a essa questão do anime e dos desenhos mais ocidentais. Eu não sei se vocês... E aí eu vou pedir para que vocês reforcem ou não, né? Aliás, Bonnie, deixa eu aproveitar e fazer uma... A gente já estava falando disso, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Vocês acham que hoje em dia as aberturas... sofrem uma influência mais oriental? Você tem mais aquela influência de anime, aquelas aberturas tradicionais japonesas? Quem responde? Você acha, Cif? Peraí. Tava cortando aqui. Eu fiquei pensando nisso, me veio na cabeça Avatar, né? Que não é o filme aquele... Não, que aliás é horrível. Avatar, Mestre do Ar, né? Uhum. Mestre do Ar. Então, eu me lembrei dele, né? Porque... A princípio, quando tu olha Avatar, tu pensa, é uma animação, né, oriental, mas não é, né? E ela tem um grafismo bem bonito e tal, não puxa pra essa coisa de mostrar o que vai rolar na temporada e tudo, mas eu acho que ela tem uma característica que te faz pensar, aliás, ela te engana, né, em função da origem da animação, né? Mas... Eu não sei se hoje em dia elas estão influenciando mais, mas eu acho que meio que sim, eu acho que domina um pouco. tá, não é domina, mas tá, tem uma grande influência, né? Porque ela é como o Enes falou, a cultura do Japão em relação à animação, mangá, né, o quadrinho elevada bem mais a sério. E então ela começou a tomar conta, a ser percebida, a ser cultivada em lugares que antes, tipo, os americanos que nunca querem saber da cultura de ninguém foram meio que invadidos por isso. Então eu acho que é impossível, né, não ter essa influência, não rolar essa influência, essa vontade de parecer com aquilo que dá certo, né? Não sei. Só... Aquilo que é mais grandioso, né? Só fazendo parênteses, que não tem nada a ver com o que foi dito. Não desprezando Lady de maneira nenhuma, mas assim, que você tava falando com relação a essa questão, o levar a sério, eu tô pensando aqui nas aberturas que a própria Globo, as micro aberturas que a Globo faz pros desenhos, né? Então, assim, pro Bob Esponja, era assim, era uma vinheta, né? Tananana, Bob Esponja, acabou, entendeu? Essa era a abertura. Mas a Globo faz vinheta, não é só o Bob Esponja, não. Há muito tempo que ele faz vinheta. Tinha, até Power Rangers tinha vinheta, cara. Tinha aquela aberturazinha de segundos, entendeu? No início a Globo nem isso fazia, entendeu? Lá nos anos 80, nem isso. E de um tempo, dos anos 90, se não me engano, pra cá, e começou a fazer. Isso era muito safado, né? Mas enfim. Cortar a abertura é safado. Com ou sem vinheta. E assim. Mas com relação aos próprios, eu acho que a gente já pode fazer um pouco esse levante dos desenhos bons e ruins antes da gente entrar numa coisa mais aprofundada. Acho que a gente já pode entrar. Então eu vou pedir para vocês um episódio, uma abertura que seja boa e uma que seja ruim. Tá bom? Beleza? Ok. Então, tudo bem. Enis, por favor, comece o senhor. Ok. Alguma ruim agora, eu vou falar da boa primeiro para eu lembrar de uma ruim que eu não lembro agora exatamente. Mas uma boa, cara, foi uma que eu aprendi a apreciar há pouco tempo, cara. Que era A Vida Moderna de Roku, cara. Vocês lembram desse desenho? Não. Que era o desenho do Vacão. Eu vou mandar pra vocês postarem. O nome do mestre? Dá uma olhada aí que eu acho que vocês conseguem lembrar. É de uma vaca tetuda com... Não, essa é a vaca e o frango. O desenho do Vacão é o de um... Como é que é o nome? Um marsupial, não sei. E a vaca. Eu acho que é da mesma produtora. Esse desenho, cara, eu achava que era uma viagem de LSD, nada a ver. O marsupial, tu tá aquele que é o bonzão em tudo, tu diz? Não, esse é o Eu Sou o Máximo. Esse é o Eu Sou o Máximo. Ah, tá. Esse, cara, era um desenho que eu não entendia a abertura e hoje em dia eu entendo. É uma abertura, na verdade, até muito inteligente, mas que você, quando você é criança, você acha que é uma doideira e tudo mais. É basicamente uma abertura que fala da vida moderna. Então é o Roku, o canguru, que ele vai pra cidade grande e ele tem que se virar, tem que arranjar trabalho e tudo mais e tal. Só, cara, que essa abertura, ela parece muito doida, mas na verdade ela mostra um monte de coisas. Como, por exemplo, você vê ele no início bebezinho, daí vem o tempo, dá um chute nele, se eu não me engano. Aí ele chega ele pega um livro chamado Conhecimento, enfia na cabeça do Roku. Daí ele tá brincando como se fosse uma criança e o cara já manda ele pra trabalhar e tudo mais, dá um chute pra ele e tal. E ele cai numa cidade toda louca e conhece o Vacão e tudo mais na abertura. E isso hoje em dia eu consigo entender que ele quis dizer que você não tem tempo de amadurecer. Você vai pra escola, nego, enfia o conhecimento na tua cabeça sem você nem saber pra que serve. Daí você nem curtiu a tua infância, você já tem que trabalhar, já tem que fazer tudo. E já te jogam pra cidade grande onde o caos é generalizado, entende? E você não entende isso quando você é criança. Mas reassistindo, eu entendi. Que bonito, né? E é por isso, eu acho que é bom, é bem maneiro, bem maneiro. Pô, embora legal, você não desenhe hein, legal, legal. Eu conheci o desenho, mas eu nunca tinha visto a abertura, não. Legal mesmo. Eu não tinha prestado atenção na abertura também, mas eu conheço o desenho, bem bonzinho ele. Você simpatiza com o Roku direto, o Roku tá sempre... É sempre apertado no estresse. Eu devo dizer que tem um camarada aqui no Iluminerdes que ele também é fã do Roku, mas é do Roku Seyfried. Entendeu? É o fã de outro Roku, entendeu? Outro Roku. É, um outro Roku. E... Ah, eu sim, eu acho que agora uma ruim, cara, eu acredito que seja, assim, que eu não via muito sentido, parecia meio travesti, era da She-Ra, cara. Lembra da She-Ra? Da She-Ra parecia um baile de travesti, She-Ra, She-Ra, muito doido. Não, cara. A música é gay demais, a música é gay. É, muito gay, cara, sim. Pô. Você hoje em dia, se escuta aquela música, você fica com vergonha. Tá passando ainda no canal. She-ha. Fica com vergonha, cara. Tu imagina um travecão já batendo palma e dançando, assim, né? Uhum. Vamos lá, gente. Vamos lá. She-ha. A Lady Meu Gaga, Deus mas do céu. A Lady Gaga animando. Vocês andam indo numas festas estranhas, hein? Só Deus pode me julgar. Você deve estar indo com algum participante do Illumincast que gosta de volume. Só pode ser isso. É o mesmo que é o fã do Roku. O mesmo que é o fã do Roku. Mas assim, cara, vocês estão falando da abertura da She-Ra, aliás, assim, deixa eu só te contar a história aqui rapidinho. Tem uma história muito boa da She-Ra, cara. Tem um camarada. Tá, porque você volta e meia me aparece com algumas histórias. Não, enfim. Tem um camarada, vocês não conhecem não, ele é mais conhecido de uma galera do MDM, que ele pediu de final de ano, presente de Natal, pros pais, pra avó dele, um castelo do He-Man. Aí o castelo do He-Man, pô, tá certo, castelo do He-Man, vou comprar pra você. Mas aí eu acho que a avó tava com dificuldade de achar naquela época He-Man, né, cara? Todo mundo gostava os bonequinhos, década de 80. Ela falou, meu filho, serve um outro castelo, não sei o que. Ela, não, serve. Aí quando chegou o final de ano, tá lá aquele caixão lá, ele achou que tivesse ganhando o que ele pediu. Quando ele abre, é o castelo da She-Ra, cara. Ele ganhou o castelo da She-Ra. Caraca, o castelo da She-Ra. O pior não foi... aí com essa heroína feminina, hein? Não, o pior não foi... que tem um cara tem um castelo da She-Ra? O pior não foi isso, é isso que a Lady Sif tá falando. O pior foi que ele falou que a maior vantagem de ter ganho o castelo da She-Ra é que os amiguinhos chamavam ele pra brincar, porque ninguém tinha coragem de ter um castelo da She-Ra. E aí, como tinha um castelo a mais, então o pessoal Muitos chamava ele pra brincar. O castelo da She-Ra. Sim. É, isso é uma vantagem. Era né? O boi, tá ele é o boi de piranha, ele, cara. Era o boi de piranha. Cara, a Anna Hickman poderia fazer um live action da She-Ra, né, cara? Ela tem o mesmo tamanho, né, cara? Ela tem 4 metros de perna e tal. Seria legal. Cara, a She-Ra achava muito apelona, She-Ra, entendeu? Achava. O He-Man só tinha força. A espada dela só faltava falar. Cara, ela voava. A espada, isso mesmo. Mano, virava tudo, cara. Que irritava extremamente. Aquilo virava tudo, cara. Tudo. Era muito apelona. Apelona é a Anna Hickman. Caraca, ela é de She-Ra. Não, então a apelona. Eu gostaria de ver isso. Você é fetiche do Enes. Assumido. Tá falando de fetiche. Mas te falar, uma coisa estranha no He-Man, cara, é que o He-Man, assim, o lugar que o. Quem luta com o He-Man é o esqueleto, certo? Sim. Então, o lugar que o esqueleto vive, cara, não é tão tenebroso quanto o castelo de Grayskull, cara. O castelo de Grayskull deveria ser o castelo do bem, cara, mas ele parece o. A moradia de Satanás, cara. Já viu? Já reparou isso? É, até a caveira lá, né? É porque você nunca viu. É porque você nunca ouviu a pregação que fala que o castelo de Grayskull é do capeta, é do capiroto lá. É porque você não conhece Bangu. Se você conhecesse Bangu, você ia ver só. Ah, é. Ó, quem mas tá falando. Mas peraí, Enes, tu tem certeza? Tu já teve dentro da Montanha da Serpente pra saber lá como é que é o negócio? Se é mesmo ruim ou não? Não, não. Eu tava bêbado, não lembro. Não fica diminuindo aí os poderes da Montanha da Serpente. Não fica diminuindo a serpente, quem não, Enes. Sou eu, mas... Que isso? Tava fino, eu diminui o poder da serpente. Tá certo. Vai lá, Ebony, manda. Então, Billy, fala você. Cara, eu vou começar pelo ruim, cara. Tem dois desenhos péssimos, assim, de abertura. É um que era... Eu não, já não via desenho naquela época, mas já era meio crescidinho, trabalhando, o mundo exigia, as contas exigiam, né? Mas aquele Monster Rancher, aquele Monster Rancher que passava... A vida moderna de Philly. Aquele Monster Rancher que tinha... Cara, parece que tem um cara drogado, um cara fanho cantando aquela abertura. É impronunciável aquilo, cara. Não dá pra ver aquilo sem sentir vergonha. E aquela abertura que tinha do Cavaleiro do Zodíaco pela Manchete. Ah, vai pro inferno, Vini. Eu ia escolher essa. Caraca, então não vou falar sobre ela, não. Vou falar, vou ficar só com a do Monster Ranch. A do Monster Ranch, aquilo é muito ruim, é muito vergonha ali. Eu vou botar depois o link aqui, vocês vão ver o cara cantando, parece um fã. Cantando. Mas eu vou falar bem dele. Os monstros fazem a lei. É, isso mesmo, monstros fazem a lei. Um monte fazem além. Assim mesmo, cara. E uma abertura que eu achava boa, foda, eu babava. Eu era aquela do Defensores da Terra. Defensores da Terra era muito legal. É desse pacote do SBT, aqueles novos desenhos. E, cara, era muito legal você... Porque até ali você tinha um fantasma, um mandrake, e você só conhecia aquilo pela tirinhas de jornal e as revistinhas, né, cara? Publicados aqui até pela RGE aqui no Brasil. Então quando você vê um desenho com Flash Gordon, com Fantasma, tudo, pô, aquilo era muito legal, cara. Era um novo mundo. Ainda que tinha aquela pela saquice dos filhos e tudo, mas ainda assim era legal pra caramba. O Fantasma se tornou um personagem fodão, cara. O Flash Gordon era um personagem mais maleável, não era tão sério. O Mandrake não era tão gay como o pessoal achava nos quadrinhos. Então era legal pra caramba. Eu adorava aquela... Pode me dizer uma coisa, cara, eu lembro que, assim, pelas pessoas mais velhas, no caso, eu até meço isso com a minha avó, cara, o Fantasma, ele era tão conhecido quanto o Batman pra essas pessoas. Sim, cara. E hoje em dia não é, sabe, muita gente nem sabe quem é ele, mas ele tinha a mesma popularidade de gibi que o Batman aqui no Brasil, a galera comprava e ele era quase um Batman, assim, na mente das pessoas, sabe? Eu conheci muita gente que só lia, duas coisas, eu conheci muita gente que só lia Fantasma, tá? Tinha uma vizinha até que me emprestava esse gibi, eu comecei a ler Fantasma, cheguei a ler alguma coisa dessa vizinha que me emprestava esses gibis, e... Não era difícil você ver quando tinha aqueles quadros dos Trapalhões que reunia os super-heróis e tudo. Não era difícil você ter o Batman, o Super-Homem, Aranha e o Fantasma, cara. Você tinha o Fantasma inserido em várias paródias e tudo. Qualquer pessoa que reunisse, leiga que reunisse os heróis, falava do Fantasma, cara. Até os anos 80 aqui, era muito isso. Até pouco tempo, teve o Fantasma, acho que 2000, teve aquele último Fantasma com um lixo, entendeu? Mais atual na cidade, eu não sei, acho que de alguma maneira ele ficou não popular, né, mas as pessoas ouviram pelo menos falar o nome dele, ou essa coisa do legado. Eu acho que o último suspiro acho que foi nos anos 90, que chegaram a ter algumas algumas releituras do Fantasma, acho que teve um desenho do Fantasma do Futuro, teve alguns games, se não me engano teve um game pro Mega Drive, não lembro agora. De Super Nintendo, eu acho que tem. Entendeu? Então, assim, teve aquele filme com aquele cara lá do Titanic lá, o Billy Zane, do Fantasma, que... Ele tem potencial, né, cara? Vamos falar a verdade. O Fantasma é um personagem que dá pra fazer uma coisa maneira com ele. Dá pra fazer. Cara, eu diria que dá pra fazer uma série, se de repente, mesmo que seja uma série curta, eu acho que daria. Porque tem uma mitologia muito boa, entendeu? Mas você acha? Porque, assim... Sei lá, cara, porque assim, a história do Fantasma era muito presa, muito restrita, né? A selva, enfim. Toda vez que tentavam trazer pra cidade, dava alguma. Não ia à frente, não ia. Você acha que ainda dá uma série? Ah, porque também, né? Vamos falar a verdade. Eles também não se esforçaram tanto pra revitalizar o personagem. Que aí, você não vê um bom escritor realmente tentando revitalizar o Fantasma. Você vê uma galera tentando fazer uma coisa melhor, mas você não vê, sabe? Eles falaram, não, vamos revitalizar o cara. E botar como revitalizaram Questão na Liga da Justiça, sabe? No desenho. Não, vamos lá, vamos botar um escritor e o Questão vai ser um paranoico maluco que geral gostou, entende? Eles não fizeram tanto esforço assim, sabe? De querer revitalizar. Colocaram um escritorzinho meia bunda pra escrever o cara. Eu curtia Fantasma. Eu tenho... algum material de Fantasma em casa, e eu acho que o Fantasma tinha uma característica que talvez é daquele tipo que continua se mantendo no underground, porque acho que ele é meio pulp, né? Uhum. Ele era vendido meio pulp, assim. Então ele é tipo Tex, ou Dylan Dog, que tu acha que, ah, não, ninguém mais lê isso. Não, o povo lê, continua lendo, né? Continua passando aquela revistinha usada, alguém não quer mais, te passa pra frente, segue indo. E minha avó sai alguma série, alguma fábrica, coisa. Cara. Eu curto personagem, vou te dizer, eu gosto daqueles ditados da selva, aqueles negócios, o fantasma, blá, blá, blá, blá, blá. Né? Ele é quase um zorro, né? Eu curto aquele negócio, mas... Isso aí é um pouco de estilo, né? Tu dizer que ele é restrito, acho até que é restrito, como Tarzan, como muitos outros. Né? Eu acho que o fantasma... Mas é, como diz qualquer personagem aí, pega o roteirista que queira mesmo, né? Fazer uma história legal, eu acho que ele realmente tem potencial e talvez, realmente ele não tenha chegado tão na frente como os outros chegaram até agora, né? Como vocês dizem que antes ele era representado, essa história dos Trapalhões aí, eu me lembro dele aparecer sempre, hoje em dia, né, talvez tivesse alguma coisa assim e não aparecesse. Mas eu acho que é aquele personagem que quando todo mundo acha que ele tá morto, ele tá ali de novo, ali, né, ele tá por debaixo dos panos, continua rolando, o pessoal continua lendo e passando pra frente. Eu procuro alguma coisa dele sempre que eu posso e pra ler e me interessa. O Fantasma tem uma vantagem e desvantagem, rapidinho aqui. Acho que essa desvantagem foi mais ou menos o que o Ennis falou. O Questão foi revitalizado que pertence à DC. Então, assim, ele tinha uma editora que está no mainstream que consegue colocar ele em evidência. O Fantasma, certamente. O Fantasma não tem isso. Mas o Fantasma tem uma qualidade que as editoras até hoje tentam fazer com seus personagens principais e ou não consegue ou não tem coragem. Na verdade, o Fantasma ali é o personagem, mas você não importa quem está por trás. Então o Fantasma pode viver durante, pode seguir uma cronologia, se for necessário. Ele é bem mais, como entendeu? É possível, né? Ele é bem mais, como é que se pode dizer, ele é crível. Sim. Porque, né, debaixo da máscara não é o mesmo, né? Não isso é o eu mesmo. Curti, eu acho que era o que eu curti antes. Agora tu falou de um ponto que eu não lembrava, esse fato dele casar, dele ter um filho, dele passar a geração adiante, ele não é o cara, o mesmo cara de sempre. Não é, né? O Bruce Wayne há 50 anos, não é. Exatamente, entendeu? Às vezes ele muda a personalidade, os caras vão lembrar, não, mas o Fantasma não era bem assim em tal época. Aquele povo que vive na volta dele, às vezes nota um pouco da mudança de personalidade dele, ou coisa parecida, porque já não é o mesmo, né? Mas ele continua... Né, influenciando e dando um mito na cabeça das pessoas que circulam ele ali. Eu acho legal isso. Esse fator eu não tinha pensado, mas é massa, né? Bateu na minha cabeça agora de lembrar do Starman. Ele basicamente foi isso, não foi? Mas... Vocês lembram do Starman? Você quer a série? Teve? Não, do Gibi do Starman. Ah, sim, que era o velho, aí depois ele envelheceu, ficou o filho dele mais responsável, o filho dele tomou um tiro. E foi o irmão dele, mais irresponsável, hippie, que virou o Starman. Ele tinha uma parada meio fantasma, até a roupa do Starman me lembra um pouco, assim, sabe? Não a roupa em si, mas assim, a postura dele é muito parecida com a do fantasma. Eu gosto do Starman. Eu não sei dizer se o... E a gente... Vamos voltar para o assunto, mas deixa eu fazer um... deixa eu só fazer um adendo também. Eu não sei se é o fantasma que inicia com essa coisa dos legados. Eu também não sei. O Vili que é o nosso. Cara, eu também consultor. Não sou um profundo conhecedor de fantasma, não. O pouco que eu conheço foi isso que eu te falei. De me emprestarem de bi. Mas eu creio que sim, foi o que eu falei aqui agora, entendeu? Ele permite que você tenha. Eu não sei se são 400 anos de geração do fantasma. Que você vai passando de um, desde o primeiro que ficou perdido lá numa ilha lá, meio Oliver Queen, e foi passando de um pra outro, entendeu? Era, depois o fantasma que eu li, tinha os filhos, Kit Walker, e tinha os filhos. E tinha os gêmeos, né? Tinha gêmeos, entendeu? E aí um deles passa a ser, iria ser fantasma, então você tem isso, cara. Foi o que a gente estava falando, você permite que o personagem, você pode brincar até com a mudança de temperamento do personagem, pode pegar uma época de fantasma um pouco mais, um pouco mais calmo, um pouco mais centralizado, outro um pouco mais violento, porque você tem como justificar que não são as mesmas pessoas, entendeu? Não tem aquilo que fira o cânone do personagem, dizer que o Batman não mata, que o Demolidor não mata, porque a pessoa ali tá mudando, o personagem com várias identidades. Bom, Leide, quer acrescentar alguma coisa? Não, não, acho que é isso aí mesmo. Eu acho que vale a pena até a gente chamar, procurar um especialista do fantasma aí, ali de repente conhecer mais alguém, a gente fazer um podcast sobre fantasma, já vi que rende. Pô, ou alguma coisa sobre Spoopies, ia ser bacana, hein? Os Spoopies eu acho bem legal. Eu tenho um conhecido que curte muito e lê umas coisas muito malucas, tipo Mágico Vento e aquela Júlia Detetive, aquela. O cara desencava mesmo esses Spoopies. Vintage é total. Massa, né? Então vou fazer até o seguinte, eu vou cortar uma parte disso na hora de edição, pra gente poder não queimar material, pra gente falar num próximo podcast. Mas vamos lá, continua aí, Ebony. Passa lá pra Cif agora, pergunta ela a partir daqui. Lady Cif tá on fire, né? Vocês se ligaram, né? Não, eu ia perguntar Lady Cif, então assim, você, um episódio, um desenho que seja bom, que tenha uma abertura bacana e uma que tenha uma abertura ruim, na sua opinião. O que você acha? Olha, ruim eu não consigo pensar agora numa ruim exatamente, assim. Provavelmente deve ter tido várias que me bateram, assim, agora não me vem uma ruim. Até porque era aquilo que a gente estava falando, né? Eu levei um tempo para conseguir assistir essas aberturas. E aí eu moro no interior, então não, muita dessa coisa que o pessoal acompanhou, dessas primeiras que tinham a abertura, eu não acompanhei. Mas de abertura legal, assim, que eu conheci. É excluída, igual a mim, eu sei como sou, é isso. Sou excluída. Fica tranquila. Isso é bucha, né? Essa coisa é de... Menos eu não assisti Bozo, né, cara? Eu perdi muita coisa, mas também eu me livrei de Vovó Mafalda, de Bozo, então eu tenho felicidade. Mas falando de uma abertura que eu acho legal, que eu assisti ainda em criança, não sei onde que eu assistia, se passava, agora não lembro e tal, mas eu me lembro dessa abertura, era do Shazam. Aí quando eu falar Shazam, todo mundo vai pensar que é o herói da DC, né? Mas não é. É o gênio, aquele que tinha os irmãos. E os irmãos que, sei lá por que eles estavam fazendo, eles não eram árabes e tal, mas eles estavam lá no meio do deserto, metido em encrenca. Cada um tinha um anel, né, e chamavam o gênio. Então nessa abertura, o que eu curtia muito, assim, era que eles mostravam o impacto do anel se juntando, assim, e o gênio fazia... Tinha uma sequência legal que te fazia perseguir na abertura, assim, que era a mágica do gênio, né? Eles apareciam, tipo, né, do nada na mão do gênio e tal, e saíam voando daquilo ali, daqui a pouco eles se transformavam em outra coisa, eles voavam num era um camelo voador, né? Era um camelo e voador. E o gênio ali se dividia em mil faces e voltava, então era uma abertura toda mágica, assim. Só que ela tinha um timing, ela tinha um... Não, ela rolava legal. Aquele gênio tinha uma cara muito satânica, hein? Aquele gênio. Né? Ele tinha, mas eu não achava isso antes, né? Hoje em dia que eu olho, ele me lembra de um palhaço que tinha no meu quarto, que era um arlequim satânico também. Era, eu não sei porque que as pessoas dão palhaço pras crianças. Palhaço é um troço do demo, né? As caras são maquiavélicas, cara. O meu arlequim, esse era maquiavélico, assim. E aquela sobrancelha do Shazam também. Dá a entender que ele é meio maquiavélico ali. Mas ali ele tá, né, digamos, como ele é um gênio, ele tá preso ali pelo poder dos anéis, então... Pô, eu ficava pensando que massa esse gênio me proteger quando eu era criança. Pô, chega ali amiguinhos, blá, blá, blá, e eles metidos em várias encrencas. E essa abertura era muito legal, ela tinha isso aí, ele ia se transformando, eles iam passando pelas mágicas dele, eles se dividiam em vários, daqui a pouco... Aqueles vários viravam uma cabeça gigante, acho que fechava nisso aí, eu acho. E era... Essa aí era a que eu curtia. Agora, a ruim eu vou ficar devendo. A ruim não consigo pensar numa. Antes de Dragon Ball, qualquer magia que aparecesse exagerada, você ficava maluco. Assim, você, caraca, que maneiro, qualquer coisa assim, né? Uma magiazinha e tal. Cara, Dragon Ball banalizou, doido, né, cara? Esse negócio de magia. Banalizou a magia, né, cara? Lembra dos gibis do Jack Kirby, cara? Que existe um efeito chamado... É como se fosse o efeito Jack Kirby, de magia. Que começou com os olhos brilhando, de uma certa maneira e tudo mais. Uhum. E as pessoas gostavam disso e tal. Só que depois de Dragon Ball que banalizou, cara, você fala, ah, tá legal, uma magiazinha, o cara tá brilhando. Mas antigamente, né, o efeito era tanto que você falava, não, esse vai ser maneiro, agora o cara tá com os olhos brilhando. Eu não gosto de Dragon Ball, não gosto mesmo. Uma exceção de saco. Eu acho um enche-linguiça. O cara morre 300 vezes. O pessoal reclama de quadrinhos que não respeitam morte, mas assim, o cara, tem gente que respeita, fala mal de quadrinho e, pô, gosta de Dragon Ball, cara. O cara morre. Pô, tá aí uma abertura que eu realmente acho que não é legal. Tá aí uma abertura ruim. Dragon Ball. Acho que não tem, não acrescenta nada. Nada, ruim, é verdade. Acho ruim. Eu sei que vão me sacrificar, vão querer a minha morte, mas eu também não curto nem Dragon Ball, nem Cavaleiros. Às vezes também o pessoal diz, ah, mas como tu não... Pô, Cavaleiros tirava as crianças da rua e blá, blá, blá, meu... Meu namorado sempre me fala, dois. Porra, as crianças sumiam tudo na rua na hora do Cavaleiros. Eu digo, não sei de nada, cara. Não sei de nada, não bate no meu coração. Eu assisti, mas eu vou te falar que eu tentei assistir essas coisas hoje em dia e o único que eu continuei gostando piamente, um dos melhores animes de luta, é o Yu Yu Hakusho. Agora, de resto, cara, o Dragon Ball e o Cavaleiros, eu não assisto mais, cara. É tipo assim, o Cavaleiros é tipo assim, ah, vejam a casa de fulano. Ah, é? Mas é isso, sabe? São meia hora de diálogos imbecis, cara, sabe? Tipo aqueles quadrinhos que são meio bobos, sabe? Tipo assim, ah, fulano caiu. Aí aparece um cara falando, fulano está caindo. Oh, nossa, ele caiu mesmo. Sabe? Tipo assim, você fala, caraca, cara, isso é realmente necessário. Mas o Japa tem essa tendência, né? Mesmo nos anime bom, às vezes tem essa tendencinha aí da repetição do nome e o enche-linguiça crônico deles, né? Sim, é três episódios então, com a ontem mesma acho que a gente estava falando disso com uns amigos, a gente estava conversando de uma batalha de cinco que o Fred, acho que ia destruir o mundo em 5 minutos, levou 6 meses passando aquilo. 5 minutos foram representados em 6 meses, tudo, mas... Nem me lembro, troco de que a gente estava nesse assunto ontem. Não, cara, e tem a velocidade da luz, né? A velocidade da luz de um é diferente da de outro, né? A velocidade da luz. Não, a minha velocidade é mas 6 meses assistindo uma luta que ia durar 5 minutos para acabar o mundo é soda, cara. É. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. O Dragon Ball é muito isso, né? Assim, né, cara? Assim, chega um nível tão absurdo que você fala, não tem padrão na parada. Não dá pra negar, né, que, assim, não dá pra negar que, que realmente o Cavaleiros tirava a galera da rua na década de 90. Eu cheguei a assistir, mas assim, eu só gostava daquela primeira parte que tinha uns cavaleiros lá de ouro. E depois eu achei muito mais do mesmo, achei já muito enche-linguiça, tudo... É um emaranhado de coisas e aí, porra, perdeu o encanto, entendeu? Eu só gostava do início que tinha aquela guerra galáctica, aquele negócio de armadura, roubar armadura, tinha os cavaleiros negros, né? Eu só gostava mesmo da parte lá do santuário, o pessoal subir na escadaria, era mais razoável. Mas realmente, nem era muito a minha época, eu só vi essa parte aí, nem sei como, eu fui vendo aos poucos. Agora o pessoal fica de deboche com as joias agora, né? Agora eles têm um troço das joias nas armaduras, cada vez estão mais joiados. Ah, eu nem sei. Tem isso agora, é? Essa versão nova? Eu acho que como uma pessoa enxerga as coisas, sempre muda, né? E aqui o meu namorado, quando fala de Dragon Ball pra mim, assim, ele fala de uns troços assim, que eu nunca saquei, né, cara, que ele curtia. Ele curtia Cavaleiros também, ele era mandinho nessa fase aí do Cavaleiros. Entendi. Ele dizia, pô, chegava aquela hora, a gente largava qualquer coisa e ia pra casa pra assistir. Não, isso é verdade. E ele, pô, mas ele às vezes me falava de Dragon Ball e era, pô, muito... Ele me falava de uns lances que eu nunca tinha sacado. Então, às vezes, a visão de alguém te abre a mente também pra coisa, né? Mas convenhamos, falando sobre os cavaleiros, é muito melhor andar com uma joia do que andar com aquela mochila de caminhoneiro, de andarilho lá nas costas. Mochileiro. Pô, que sacanagem. Santiago de Compostela, né? Então, assim, só pra falar então da minha... eu vou falar dos meus dois. Eu escolhi, então... eu escolhi como um bom. E eu vou falar dos Cavaleiros do Zodíaco como um bom. a minha primeira experiência com os Cavaleiros foi justamente no episódio 2. E não tava. E assim, eu peguei a parte final em que ele estava. Em que o Seiya vai e mata, vence o Jack de Urso. E assim, até ali é um episódio de anime como qualquer outro. Mas quando termina e inicia, e eu vou ver o outro episódio, que aí começa a abertura, que é alguma coisa tipo, nossa, é quase que naquela época épica, na minha opinião, cara, eu vibrei pra caraca com aquela abertura, mesmo sendo corte de um longa-metragem, que seria, né, a abertura, mesmo assim eu vibrei pra caramba. E como uma... Mas assim, eu sou muito fã da Disney, então assim, normalmente os que eu selecionei vai muito por aí. Agora assim, os de ruim, que seja ruim, eu vou pôr de novo o Bob Esponja. Cara, é muito chato, cara. Que abertura chata. É longa. Da Globo? Da Globo. Não, o da Globo é o melhor, que é vinhetinha só. Agora. Que isso, cara? Qual a abertura que ele falou? Qual a abertura que tu falou? Do Bob Esponja. Porra, esse é o pior? Vocês são bons, esse é o ruim. Pô, eu curto aquela abertura. Pô, eu adoro aquela abertura. Tu é todo errado. Assim, ele é. Chato pra caraca. Ele é todo. O Ebony é todo errado. Não me deixou falar de Cavaleiros achando a abertura ruim. Que ia falar abertura ruim, achando que ele ia falar a mesma coisa, não. Ele elogiou e ainda bota. Cai, quem chamou esse cara pro podcast? Cara? Não sei. E olha lá, eu que chamei todo mundo, olha lá. Hoje eu sou o cara. Mas assim, na boa, mas eu expliquei por quê. E Bob Esponja, cara, é muito longa. Enfim, sei lá, cara. É quase metade do desenho a abertura. Enfim. Não exagera, não é tanto assim, não. Porque isso deve ser um minuto e alguma coisa. Cara, quase a metade do desenho é. Tá cheirado. É porque eu só aguento assistir 2 minutos. Tá fumando o orégano dele de novo. Eu gosto daquela mistureba de elementos que tem na abertura, assim, de umas coisas reais misturadas, né? Eles colocam umas coisas do mar mesmo, com a animação, aquelas coisas, eu curto, eu acho legal aquela coisa de Capitão Maluco que tem na abertura do Bob Esponja. Putz, cara, putz. O Bob Esponja, cara, ele é o nível máximo da escrotização. Então, aquela abertura é muito bem feita por Bob Esponja, cara. Se você assiste Bob Esponja e gosta. Cara, a abertura tem tudo a ver com o quão avacalhado aquele episódio é. O Bob Esponja é. Cara, no primeiro episódio do Bob Esponja, vem um cara vestido de gorila, de verdade, no desenho, cara. É o cúmulo, aquele desenho ali. É a abertura, basicamente. Isso, muito bom. Eu acho que entendi por que eu não gosto, então, da abertura. Tá certo. Mas assim, tirando a implicância também dos. Deixa eu só fazer trazer mais um, porque assim, o meu voto de bom foi muito pra implicar com o do vilipendiador, mas, cara, a abertura que eu acho muito bacana e que tem muito dessa coisa do que a Lady falou de início. De mudar ao longo de temporadas, né? Na quarta, quinta temporada, ele na abertura ele traz elementos do desenho, e eu acho isso muito interessante, é Liga da Justiça Sem Limites. Isso é verdade, assim, ela tem elementos, sim, ela mostra alguma coisa de evolução, né, da equipe, aquela mudança. Aí uma animação que a gente não tinha falado é muito, muito massa, eu passo fãzona das animações da DC, essa aí, Liga da Justiça Sem Limites é demais. Muito boa. Muito bom. É considerado por muitos a melhor animação de quadrinhos, e por mim também, eu acho, muito boa, muito boa mesmo. Ela me fez mudar minha opinião daquela coisa, assim, né? Porque, sabe, leitor de quadrinhos, às vezes, mesmo tu sabendo que tu tem que ler o veículo que está fazendo de maneira diferente, né? A arte é diferente, né? Do cinema, da animação, tudo. Tu não pode te prender, ah, eu quero que seja tudo exatamente igual ao quadrinho. Tu pode até pensar isso racionalmente, mas chega na hora, tu fica analisando a partir da perspectiva que tu tem da leitura, né? Da leitura do quadrinho. E no caso ali, a Liga, mesmo ela mudando certos padrões e certas coisas que tu conhece no quadrinho, ela te conquista, né? Ela te conquista. É, né? Muito bom, muito bom. Ultimamente eu postei as coisas que acontecem com o Questão, cara, e tem gente, galera, é maluca pelos Illuminati, dizendo que o Questão, que ele no desenho, basicamente, ele é uma paródia às pessoas que são malucas por conspirações, gente dizendo que o Questão dizia a verdade no desenho sobre os Illuminati. Você vê o nível que chegou na parada, sabe? Muito bom, acho muito bom esse desenho. Pessoal já confia no Questão para descrever os mistérios do mundo todos é. As neurônios. Olha o que o Questão fala, cara. Ele diz que o flúor, né, que nós bebemos, que nos dentes, que são usados na pasta de dentes, sei lá, é só para a gente ser localizado por satélite. É uma conspiração e tal. E a galera citando isso, cara, no YouTube, falando, aí, o desenho tá falando a verdade, aí, ó. Questão no mente, falei, cara. É, eu lembro quando ele falava que acho que o cadastro tinha a ver com essas bandas de cinco garotos. Não, ele falou assim, a ponta de plástico nos cadastros tem propósitos sinistros. Aí, tipo, é. O cara tá torturando ele contando, sabe? Muita doideira, cara. Então... Não, mas você sabe que, uma curiosidade, mas você sabe que, se eu não me engano, o desenho foi quase processado. É, por isso, sabia? Porque ele, se eu não me engano, ele citava os judeus nessa conspiração toda. Ele dizia assim, ele falava, poxa, aqui, bandas adolescentes para dominação global, não sei o que, falando de coisa. Aí ele fala, pô, quem você acha que tá por trás disso? E eles abaixam a cabeça, todo mundo, Batman, a mulher lá, eles abaixam a cabeça. Porque isso é uma teoria do machismo cultural, que é uma teoria que muitos antissemitas dizem que é feita pelos judeus e tudo mais. Aí o desenho quase foi processado, então, por isso. Então tá, Enes, tá. Mudamos tá. De assunto 20 então, vezes aqui. Então, né? Então tá, vamos lá. Começa por você mais uma rodada. Eu já falei uma, então vamos lá. Gosta de falar pra cacete. Começa por você então, Enes. É o quê? Mais uma? Mais uma. Um bom e um ruim. Pô, um eu ia só citar bom. Da Liga da Justiça, próximo. Eu ia citar. Porra, que isso. Deixa eu falar. Enquanto ele te quebrou, deixa eu falar aqui então. Vou falar algumas. Aproveitar, vou falar. Cara, então vou falar novamente. Abertura ruim. Abertura ruim é aquela do... Já que o Ebony não deixou. Entendeu? Aquela do Cavaleiro Zodíaco que tinha na Manchete. Que a Manchete fez. Que era... como é que é? Os Campeões do Universo. Começava os a música. Os Guardiões do Universo. Cara, que é o seguinte. Começava com uma abertura... O desenho tava no início. Né? Você começando a conhecer os personagens, e a abertura era de uma saga que era lá na frente era um longa-metragem com, acho que foi um dos cavaleiros, não sei se o Yoga tava com armadura de ouro, e que tinha uma coisa que não tinha nada a ver, cara, e era um Cavaleiro Zodíaco mais à frente, aqueles que eles estão, não usam mais capacete, usam tiara, então quer dizer, tu ficava olhando aquela bosta ali e ficava assim, que merda é essa? Entendia nada, né? What the hell, né? Você ficava se perguntando que bosta era aquela, cara. Mas então, é justamente o que bosta era aquela que me deixava animado pra assistir, entendeu? Aquela bosta. Não, entendeu? É ruim, aquilo é horrível, entendeu? Mas assim, não vou cair nessa arneira. Eu acho que Dragon Ball, a gente já falou aqui também, é uma bela bosta. Ih, ó, você sabe que vai ter... Não tem problema não, cara. Que os de bengala do blog vão ficar... Quando você tava off aí, a gente falou, depois você vai escutar. Eu acho que desenho japonês, a maioria tem um padrão de abertura, né? Então você não tem uma... Eu gostava muito de Zillion, por exemplo, a abertura de Zillion, mas é quase muito igual. Eu acho o Samurai X uma abertura legal. Eu acho menos do que o Yu Hakusho. O Yu Hakusho eu gostava muito dos encerramentos. Encerramentos eram muito melhores do que a abertura. Porque a abertura é praticamente a mesma coisa. O encerramento mudava dependendo da temporada. Sim. Então, assim, eu gostava que muito. Que memória, hein, cara? Ah? Pra lembrar disso. Que memória que tu tem pra lembrar disso. Agora que eu lembrei, cara. É, assim, ele tinha o encerramento que era diferente. As músicas eram diferentes, entendeu? É, eu lembro. É, ninguém vai falar de DuckTales, não sei. DuckTales marcou. Era uma abertura legal pra caramba. Pô, é verdade. É legal, legalzinho a musiquinha. Que tinha. Foi a primeira vez que você. Porque geralmente os desenhos que a gente conhecia era Pateta, Mickey e Pato Donald. E ali você começou a ter, pela primeira vez, contato com o Professor Pardal, com o Tio Patins. Então era. Capitão Boing. Capitão Boing, acho que a DuckTales deu uma sacudida mesmo na imagem que a gente tinha da Disney, né? Sim. Eu tinha uma imagem da Disney de coisa velha, assim, porque, claro, tu não associa com as animações, tu diz assim, da animação do dia a dia, assim, a DuckTales era realmente legal. Até quando começou a falar, me lembrei da história do Capitão Boing, que não ia ser o Capitão Boing era. Ia ser o Balu, ou foi o Balu e não era aquele outro pato estranho que tinha na série. E eu achava legal também, dinâmica, abertura, te dava uma impressão de aventura mesmo. Sim, é verdade, é verdade. Eu fui muito... aquele pula do avião, lá vem o furacão. E o Capitão Boing, ele foi legal. Criado por desenho ali, né? Na verdade, ele não existia nos quadrinhos. Depois, acho que foi criado, transportaram ele pros quadrinhos, mas ele não existia nos quadrinhos. Aham. Não existia. Cara, aí assim, mais um exemplo aqui rapidinho. O pessoal fala muito de Thundercats. Quem falou de Thundercats? O pessoal fala muito de Thundercats. Da abertura de Thundercats. Eu curti a abertura de Thundercats. Mas eu achava de Silverhawks mais legal. Pô, muito bacana. Eu achava de Silverhawks mais legal, mas assim, mesmo o desenho de repente não era... Que eu também achava legal o desenho. Mas eu achava legal, mas achava o desenho em si, não a abertura, que agora não tá me vindo na cabeça. O desenho eu achava um pouco a um nível abaixo de Thundercats, mas eu curtia também. Eu gostava, o solo de guitarra que tem naquela abertura é muito legal. Muito bacana, cara. Aquilo é muito maneiro, é um solo que te empolga, eu acho legal pra caramba aquilo. Mas fala aí. Deixa a Lady, depois eu... Ah, não, pera aí, rapidinho. Eu falei dois bons e um ruim, deixa eu falar um outro que é horrível, cagalhão, cara. Eu falei dois bons e um ruim, cara, mas eu falei rapidinho. Deixa eu falar mais um horrível que eu não tenho nem o que falar dele. Cavalo de Fogo era bosta, cara. Ah, tudo era bosta do Cavalo de Fogo. Caralho, Cavalo de Fogo era bosta. Uma mulher, na dublagem, tinha uma mulher desafinando, cara. Era uma bosta que aquilo. Que música horrível, que abertura horrível, que desenho chato pra cacete. Exato, entendeu? Exato. Não, era um desenho sobre zoofilia, cara, basicamente. Antes não. fosse. Não, sério, mal. Antes fosse. Seria mais emocionante se fosse. Mas assim... Meio dia passou. Lady, fala você agora. Pois é, quando os outros falaram, até me lembrei de algumas que eu achei ruim, mas... Eu lembro de uma que eu não lembro da abertura, mas que todo mundo lembra do refrãozinho da música. Que era aquela... Get along, gang, get along, gang. Seguindo alguém te canta aquilo. Sei. Aí tu lembra que tinha um alce, não, tinha uns bichinhos lá. Era a nossa turma. A nossa turma. Eu não me lembro da abertura daquilo. Agora, aquela musiquinha aqui, refrãozinho enjoadinho, te pega no ouvido. Todo mundo com... Falar, vamos se encontrar, não sei o que, a gangue, não sei o que, get along, gang, get along, gang. A musiquinha pegou mais do que a abertura, no caso, do que a imagem do desenho em si. Então, imagino que não tinha sido muito legal a abertura. É o Ai Se Eu Te Pego da época. É, o Get Along Gang, a nossa turma aí, ele também ele fazia parte daquele pacote do que eu falei do SBT. Que eles investiram muito desenho naquela época. É mais um que tinha, cara. Marcou a época. A musiquinha certamente ninguém esquece, cara. Que ela pegou no ouvido mesmo pro resto da vida. Pelo menos essa parte, né? Porque acho que não era traduzida a música mesmo, era em inglês e tal. Mas Eu lembro que o desenho eu não curtia tanto assim, mas a musiquinha me pega no ouvido. Agora, de boa abertura, outra que eu lembro, eu tenho a mesma tendência, assim, de gostar das mesmas coisas, é a do Galaxy Rangers, acho. Também a do Galaxy Rangers. Não sei se vocês assistiam. Não, Galaxy Rangers, assim, eu não lembro mais do desenho. Dizem que o desenho hoje em dia, se você ver, não é a mesma coisa, mas eu lembro da abertura. Era uma abertura tecnológica, era legal pra caramba, cara. Isso, eu achava legal, assim, mostrava os poderes deles, assim, e aquela coisa do espaço no fundo te dava uma sei lá, dava uma dimensão diferente, né, porque um ranger, um cara a cavalo, tu imagina, né, um guarda e tal, mas eles eram, né, os guardas, no caso, os policiais espaciais e tal, e aí eles, tipo, mostrava eles numa perspectiva massa, assim, com o espaço sendo fundo, eles, tipo, numas cabines, umas coisas, e cada vez que focava num, mostrava o poder, mas não era só mostrar o poder, dava um, tipo, a ação parecia que reagia em relação ao poder deles, tipo, na hora da mulher, eu acho que vinha até ela e sumia no olho dela, né, dava aquele lado de poder mais da mente, mais da coisa, assim, no pistoleiro era um troço, quando mostrava ele fazendo, era uma coisa mais agitada, mais a ver com a personalidade dele, meio irônica e tal. Mas eu curtia mesmo essa coisa deles, assim, do lado do cavaleiro espacial, assim, mostrando aquele fundo de pitipuá do espaço, né? Que é massa, estrelinha, e fundo preto, estrelinha. Eles meio que voando aqui no meio e mostrava, assim, os cavalos. Acho que no final vinha, assim, o distintivo deles, assim, o brasão do caso, e fechava a abertura nisso aí. Style. Eu achava legal. E quando falou em Silverhawks, eu lembrei, assim, às vezes tu mistura, tu associa, assim, aquela coisa do Silverhawks, também é o mesmo estilo de coisa de policial, espaço, até as cores, acho que do desenho eram meio parecidas, assim, a estética, digamos, né? Mais algum? Lady, mais algum? Não, acho que, assim, que eu lembre especificamente, acho que é esse aí que eu lembrei mais. Lembrei mais ou menos do mesmo tipo, né, o Herculóides também. Eu gostava desse lance de, na abertura, ter uma apresentação do que era o desenho e o personagem, né, no caso. E eu curtia desses grupos, assim, que mostravam. Mas dessa época tinha outros mais... Acho que Silverhawks e Galaxy Rangers são mais novos, mas o Shazam, que eu lembrei, e o Herculoid são mais antigos, são de outra época, assim, que tinha outros, assim, tipo Mighty Thor, não sei se vocês conhecem. Mighty Thor, é verdade. Não é o Thor da Marvel, né, era um cara da era lá, da Idade da Pedra, sei lá, dos dinossauros, não sei lá de onde que era aquilo. Era um homem das cavernas também, super poderoso, assim, meio Thor, meio homem das cavernas, né? A entrada dele levantando a clava e se transformando, aquela coisa toda, né? Ele era meio homem das cavernas, meio Thor. E assim, você... Fala, pode falar, Vini. Não, não, era isso. Ele era um homem das cavernas, mas assim, meio Thor. Só que em vez de um martelo, era uma clava, não era isso? Isso, aquela clava voava e tal. Sim, e tinha aquele lado comédia que tinha essas coisas. Tinha um menino que imitava ele, usava o mesmo capuz que ele usava e tal. E era um lance meio He-Man também, né? Ele se transformava naquilo. Quando ele voltava, ele era um carinha comum ali, que ninguém dava muita coisa por ele. E quando ele se transformava e tal, ele era o cara mesmo, e o guri se imitava ele, se metia em encrenca quando tentava ajudar ele e tal. Essas coisas assim, mas me veio na cabeça esse tipo de desenho que eu curtia. Na realidade, eu curtia bem desenho de super-herói mesmo, assim. E claro, né, cada um seu nível, né, mas quando eu era mais criança, assim, né, mas tinha esse lado de eu curtir esses outros, assim, que eu acho que hoje, no caso, eu não sei se eu curtiria tanto, né. Isso tem isso. Você aí desse falou lance, de... né? É até legal de tratar isso num programa, assim, num podcast, não sei se vocês gostam da ideia, mas daquele tipo de coisa que é atemporal, tipo que tu viu antes e tu vê hoje e tu curte do mesmo jeito, e aquele que ficou datado, né? Que tu curtia antes, mas ele hoje não te pega mais, né? Não te conquista mais. Esse tipo de coisa, assim. Você falando desse personagem, eu lembrei das aberturas da Marvel, os antigos, tipo Thor, O Homem de Ferro se e diz o Quarteto aqueles que às vezes dava uma paralisada na imagem e vinha o som, assim. Exatamente. Tipo, aparecia o Thor paralisado e o som de paz. Tac, tac, tac, tac, exatamente. Aquilo era triste, cara. Não, ô, Lady Sif, você foi muito era triste, mas quando eu era criança, eu ficava emocionado de ver aquilo. Tipo, ah, que massa, o Thor, o Homem de Ferro. Ô, Sif, você foi muito... É boazinha, porque de vez em quando paralisava o desenho. Uhum. Não, o desenho era todo paralisado. Entendeu? Ele era todo parado. Entendeu? É, a minha imagem de criança é meio cheia de arco-íris, né? Não, meio colorido. Sabe qual era o legal desse? Eu vejo aquilo, pô, faz décadas, né? Mas nem quero ver de novo. Ó, parece espero absurdo. Não ter que ver de novo, né? Sim, parece absurdo o que eu vou falar agora, mas sabe qual era a maior vantagem daquele desenho? Ele respeitava o quadrinho, ele era o desenho do quadrinho. O que você exatamente, lia eram os quadrinhos, né? Então não tinha como fugir daquilo. Sim. Era o que você lia, cara. Então era legal você ser transportado era ali. Era um quadrinho musicado. Sim, sim. Então, só para também falar dos que eu havia separado, eu havia separado Super Patos. Eu não sei se vocês chegaram a assistir esse desenho. Eu assisti. A abertura e dele Cruz, era... passava na Cruz, né? Isso. Ele era aquele time de hóquei, era isso? Exatamente. Ah, era legal. A abertura era muito bacana. Ali. É. E Timão e Pumba. Cara, Timão e Pumba era bacana. Legal. Eles aproveitaram o longa do Rei Leão e mandaram ver nessa abertura. Então, bom... Vamos para as considerações nossa, finais. Sim, eu quase, hein? Blá, blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Aí, tá vendo? De novo. Considerações finais. E comecemos com a Lady, que é a nossa primeira visitante do dia. Muito prazer, Lady. Prazer. Bom, aí é muita intimidade. Então, eu acho que essa coisa da abertura, assim, acho que a gente conversou hoje, dá de sacar várias coisas, assim, que a gente tem um período que a gente ficou meio em branco nisso, né? Quem é mais novo talvez não tenha isso, mas a gente tem esse período da vinhetinha ou do corte total ou de certas aberturas totalmente inventadas, diferentes da original. E começa a sacar mais as aberturas e essa coisa do anime, que tem uma outra característica, te traz muito a música, te traz muito essa coisa do teaser que eu falei de te informar, né? Então, essa coisa da gente considerar a abertura e tudo como algo que te faz ou não assistir um desenho e tudo... até foi meio novo para mim botar minha cabeça para pensar nisso, mas é certo que muitas me emocionaram, assim, que eu esperava por aquilo ali, e que eu não gostaria de passar por cima daquilo ali e não ver, né? Tipo essa dos Herculoides, que eu podia ver trocentas vezes o poder ali dos monstros, que eu curtia tudo de novo, que eu achava incrível. E mesmo tendo esses vários níveis da gente, quando é criança, enxergar as coisas, né, de maneira mais emocionante... Depois, como adulto, tu analisar, como o Enes analisou aquela ali do Rocco, fez uma análise totalmente profissional, psiquiátrica ali da... Iliana, praticamente. Psicológica, psiquiátrica do Rocco, né? Acho que o Enes se colocou no lugar do Rocco ali, tendo que cair na vida de uma hora para outra. E não... Cadê minha infância? Cadê, né? Cadê minha infância? Eu tô gravando podcast. O que é isso? Cadê minha vida fácil? Agora tô que nem o Rocco caindo na vida. Então... É mais ou menos isso aí, assim, eu acho que a gente mostrou aqui que também a gente se identifica com a abertura daqueles desenhos que a gente gosta mais, né, ali o Cavaleiros mostrou bem isso, né, teve uma divisão aqui, um gostando da abertura dos Cavaleiros, talvez porque os Cavaleiros morem no coração dele. Análise não foi muito fria nesse caso, né? E a gente também pensando, né? Cavalo de Fogo, pelo amor de Deus, Não tinha abertura que salvasse aquilo. Então tem esse lado, assim, a gente, acho que a gente olhou bastante isso e também acho que a gente viu que também a gente se influencia pelo que a gente gosta, né? O que, que a gente gostaria de ver numa abertura. E assim, né? Tô cantando japonês direto em casa. Então, eu também sou influenciada por essa coisa dos animes. Acho que as aberturas dos animes são realmente, eles tiveram o claque da história, o clique. Chegar ali e sacar que todo mundo gosta de cantar uma música, como eles falou, que os caras vão lá e cantam Naruto a plenos pulmões, né? Isso aí, o que, que é? Tu conquista o cara ali pela música, a música te identifica com o anime. E no caso, né, ainda tem aquela parte toda de tu sacar o arco, tudo que vai acontecer, e de ficar imaginando o que, que vai acontecer, o que, que aquela imagem realmente significa, né? Então, tá aí, eu acho que foi um bom apanhado. É isso aí. Get Along Gang, isso aí. Get Along Gang. Então tá, nosso convidado de todo dia, de toda semana, senhor Michel Enes. Até mais, rapaz. Até a próxima. Como é que... Considerações finais. Tava te expulsando, hein? Isso aí, ó. É, isso que eu vi. Quer se livrar de você aí, logo. Logo quem, né? Logo quem? Quem começou a se identificar lá com o cara que caiu no mundo, tomou conhecimento igual ela, tá bom. Eu acho que é isso aí, cara. A grande sacada disso aí é que muitos desenhos a gente nem lembra, né, cara? Mas lembra da musiquinha, lembra do início, que às vezes é meio mais marcante que o próprio desenho. E é isso, né, cara? Eu duvido que muitas aberturas de desenho também sejam usadas como inspiração para fazer trailer, cara. Como não lembro quem disse exatamente aqui nesse podcast, mas eu não duvido, sabe, que tem essa magia de chamar atenção para você assistir uma coisa que no fundo às vezes nem é tão legal assim, né, cara? Então é isso, tem essa importância por isso. Nosso amigo de sempre, senhor vilipendiador. Até mais, pra você não ficar falando que eu só tô expulsando os outros. Até mais, senhor Vini. Ai, tu vai fazer isso, cara. Me expulsa, não. Vem cá, deixa eu fazer minhas considerações finais. Eu troco as minhas considerações finais por uma lembrança rapidinho. Vocês estão falando de desenho que Get Along Gang aí, que pega pela música, cara. Quem vai gostar disso é a Lady Sif, cara. Muppet Baby, cara. Puts, é mesmo, cara. Muppet Baby tinha uma abertura excelente, pegava, ela tinha as três coisas, era uma abertura excelente, tinha uma música que grudava e o desenho era legal, entendeu? Tinha tinha o Poly Position, que o desenho não era tão legal assim, mas a música, pô, a meninava se amarrava. E, cara, acabar esse podcast sem falar de Johnny Quest, que era a melhor abertura de todas, cara, é uma heresia, cara. Johnny Quest era sensacional, pô. Johnny Quest era chegava a ser tenebroso, né? Algumas cenas assim, meio demoníaco o início do desenho em algumas partes, entendeu? Era legal pra caramba o Johnny Quest, né? No apanhado geral tinha muito mais aberturas boas do que ruim, entendeu? Na maioria. A gente não falou, tipo, Simpsons, né? Que cada vez aquele sofá ali rolava uma mudança total, né? Sim, tudo. Até hoje, né, cara? Não rola. No sofá e a frase no início lá que o Bart escreve, né? O Bart escreve. É, entendeu? Alguma poderia ser usado claramente, né? Como voltar no tempo. Você pega os episódios dos anos 90, você vê referências dos anos 90, aí você vai evoluindo, você vê cada vez mais referências dos filmes e tudo mais. É muito legal assistir os Simpsons antigos e reparar isso. Acho maneiro. Até o desenho mesmo, né, cara? O início parece que eles estavam aprendendo ainda a desenhar a família Simpsons. Você pega os primeiros. É pegar os jeitos da coisa, né? Tem a personalidade, mas... aprimorar o traço era muito engraçado. Pô, tem um desenho horrível, uma abertura, cara, do Mega Man, aquela musiquinha do Mega Man, a Ferro e Fogo. Aquilo é horrível. Entendeu? Aquela abertura é horrível. Ô, Lady Sif, tu pegou os desenhos da Manchete? Tu lembra? Tu não pegou os desenhos da Manchete, não, né? Eu lembro. Tu lembra? Tu lembra de um desenho que tinha... As histórias eram legais, mas... Tinha dois desenhos da Manchete... Três desenhos da Manchete que eram legais. Tinha aquele... O Conde Drácula? O Conde Drácula que tinha... Tinha aquele Drácula... Era o Drácula Kid, não era? Não, tinha um Drácula, esqueci o nome, eu não posso esquecer o nome desse, é um desenho japonês. Que tinha até o inspetor que tentava matar ele, que tinha hemorroida, cara, e tudo. É, era um desenho. Era um desenho. Perdi nos anos 80, né? Meu Deus. Era totalmente errado, cara. Tinha um desenho pior. Tinha um desenho pior ainda. A gente já tá falando de virtude. Tinha um desenho chamado Calvin o Coronel, que isso era politicamente incorreto. Não sei como é que aquilo passava, mas isso é difícil de achar até na internet. Mas eu ia falar assim: tinha um desenho que as histórias eram até legais, que era Aventuras Fantásticas. Era um desenho que tinha. As historinhas eram historinhas tipo contos da semana. E vocês estão ouvindo? Eu não faço a menor ideia do que você está falando. Eu fico mudo durante um tempo. É, tá. O que acontece? Tinha um desenho chamado Aventuras Fantásticas, que eram contos, cara. É como se fosse livrinhos de história, eram contos curtos. Mas a abertura era muito menina, cara. A abertura era de muito... terror? Não. Tinha de tudo. Tinha fábula, tipo fábula do coelho enganando o urso. Tinha umas historinhas mais dramáticas e tudo. Mas a abertura era muito, assim, não diria gay, mas assim, muito menina. Pro desenho, o conteúdo que era legal para as crianças, mas o desenho, a abertura afastava muito. Parecia uma coisa de menina. Parecia papel de carta dos anos 80. Parecia um papel de carta na TV. Eu vou achar aqui parecia a abertura. Parecia Marcelino Pãozinho. Era uma coisa muito... Cara, eu adorava Marcelino Pãozinho. Pô, que isso? Era uma abertura muito Delarry, né? Era muito Delarry. Entendeu? Muito Delarry, né? Delarry demais. Mas é isso aí, cara. Se for lembrar, tem muita coisa aqui. A gente não acaba hoje. Valeu aí. Foi legal participar. Então, meu nome... É o Bonnie Spider-Man e eu não vou mandar vocês para aquele lugar feio que o Dr. House normalmente manda vocês, mas o Delarry eu mando, vá pro inferno, seu desgraçado. E até a próxima com mais um Illumicast. Cara, Aventuras Fantásticas. Deixa eu ver isso aqui. Isso era início da década de 80. Tinha um D'Artagnan, cara. Lembra do D'Artagnan? D'Artagnan cachorro? Não. Não? Eu lembro não. De algum lugar isso aí. Cara, vocês não lembram. Vocês estão de sacanagem. Eu não sei se a Lady Sif lembraria, mas eu não sei se pegava a manchete lá na época. Ela falou que não pegava. Ela falou isso. Depende. Tem épocas que pegou, tem épocas que não. No início da manchete, que tinha o Homem Borracha, o desenho do Homem Borracha, lembra disso? Homem Elástico. Os Impossíveis? Não. Era o Homem Elástico mesmo, da DC. Eu me lembro de ver ele, só não me lembro exatamente se não foi em Super Amigos, né? Agora não me lembro direito. Não, mas tinha eu acho desenho, que eu vi alguma coisa assim. Que na verdade, no quadrinho é Homem Borracha, mas no desenho era Homem Elástico. Entendeu? Tem dois, né? Tem dois. Não, o Homem Elástico é aquele de óculos que se transformava e tudo. Isso, tem um de óculos e tem o outro. Pô, né? Então, nos quadrinhos, o Homem Elástico é ele. É o Ralph Dibny, né? Mas no desenho, o Homem Borracha é chamado de Homem Elástico. Cara, aqui achei um desenho, um episódio, ó. Vocês estão pegando o link aí direitinho? Caso eu posso recomendar a vocês. Nós já não vimos você em algum outro lugar? Tô pegando aqui o da Liga da Justiça pra postar aqui pra vocês. Eu só tô devendo isso pra Liga da Justiça. Eu vi assim. Exato. Tu viu o Homem Elástico, Leide? Eu vi. Homem Elástico. Eu não tô achando a abertura. Pô, escrevi nada a ver. Agora eu me lembrei desses assistentes dele aqui. É o a Penny, cara da camisa havaiana. É a Penny tal. Ula Ula. Mas eu não tô achando. Ai, ai. Pô, Letícia, você foi bem, cara. Oi? Você foi bem. No primeiro podcast que eu gravei, pô, eu tava dei 30 voltas pra falar uma coisa simples, tava todo nervoso. A experiência, né, ó. Mano, nem sei, acho que eu me enrolei também. Ah, relaxa, eu me enrolo até hoje, tudo de uma hora. Eu vou falar uma coisa, cara, eu dou uma volta pra depois eu me perco o meu pensamento, aí depois eu falo, depois, pô, é isso aí. Às vezes a gente não estrutura bem antes de falar, né? Mas depois eu vou dizer que eu tava meio perdida hoje nesse assunto. Não, depois da sua análise junguiana, maluco. É verdade. Eu tenho meu respeito. Aquela matou a palminha do Roco, aquela, não precisa dizer, ganhou o programa. Pô, mas aí, essa abertura, cara, não tem como não dizer outra coisa, né, cara? Só que assim, se você for parar pra pessoa e falar, cara, que idiotice. Eu sempre achei idiota essa abertura e depois eu fui me ligar e falei, caraca, que maneiro. Não, mas continua sendo idiota, eu só achei bacana. É legal, pra caramba. Agora que eu perdi meus sonhos. Olha só. Então, agora que a realidade caiu em cima de mim. Continua sendo ruim, mas assim, pelo menos é bacana. É, a referência yugiana é bacana. Ai, ai. Que é uma tremenda viagem. Cara, tem muito desenho que a gente só lembra fazendo pesquisa, né, cara? Pois é, caraca, Fly, maluco. O Fly era legal. Fly era bacana. O Fly tinha uma musiquinha, né, que pegava também, né? Era colega, musiquinha cola. O Fly, cara, ele era uma tentativa meio que de fazer uma parada meio Zelda, sabe, assim... de pegar um carinha que mexia com magia e espada, era um mundo meio de RPG, é isso que eu achava legal. Eu curti o Urso do Cabelo Duro, isso eu podia ter falado, só que não lembro da abertura, então não falei. Se fosse pra falar de animação que a gente curtia, aí era outro. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Esse desenho aqui, quando eu vejo quando eu tô... Eu falei Aventuras Fantásticas, é? Oi. Eu falei foi Aventura Fantástica no desenho, não era, era Super Aventuras o nome do desenho que da manchete. Ó a abertura, cara, vê se não é coisa pra menina, olha só, mandei aí agora pra vocês. Quero só ver o que é uma abertura pra menina, hein? Não, você vai ver se não é abertura pra menina. Dizer Super Aventuras, tá? Isso eu nunca vi, cara. Nossa, a imagem tá sinistra aqui. Não, é velho, cara, é isso. Isso é um dos primeiros desenhos da manchete. Caraca, olha isso, cara. Ah, é muito meu amigo Totoro isso aqui, cara. A Cif vai dizer depois se não é coisa de menina, essa abertura. É sim, cara, não, é sim. Cara, é bem coisinha de menina mesmo. É, cara. Ainda mais né, essa bonequinha sentada aqui mandando beijinho, pô, parece até... Cara, é pior que ela, essa abertura, ela é bem mais de menina que Sakura Card Captor. Não, ela é muito de menina, mas... Mas, cara, é engraçado. Aí eu vou mandar, tem um episódio desse, eram contos. Tem um episódio desse na... vou mandar em seguida o episódio. O episódio é um conto, cara, é uma fábula. É legal, tanto para as crianças verem. É legal pra caramba, do coelho que engana o urso e tudo. O urso ou o leão, acho que não lembro. Entendeu? Pô, uma que eu achava bem creepy, cara, era quando eu era criança, né? Era o Goosebumps, cara, da Fox Kids. Que tinha abertura lá, um monte de demônio, cachorro do capeta lá, eu ficava cheio de medo. Cara, dá uma olhada. Caraca, eu acho que eu vi esse desenho, maluco. Qual desenho? Esse Super Aventuras aqui? Cara, Super Aventuras no início da... Aí eu logo embaixo eu botei um link de um episódio. Aí você vê o episódio é legal, é uma fábula. É uma... Até serve, né, como moral da história, né? E é legal pra todo mundo ver, era legal. Só que o problema é que a abertura afastava, cara. Tu olhava aquilo ali, porra, que desenho de menina, entendeu? Ah, mas pera aí, então quando tu era mais novo... É uma abertura de menina, já afastava totalmente a possibilidade de assistir, então. Não, não, mas assim, não é que afastava, mas assim, você tinha um... Por exemplo, você não falava na escola, entre os garotos que tu via Super Aventuras. Tenho certeza que você não falava, os caras não falava, entendeu? É, foi a mesma coisa com a Sakura, cara. A Sakura é escrita por mulheres, todas, sabe, desenhada por mulheres e tudo mais. O mangá da Sakura é todo cheio de coraçõezinhos e tudo mais. Pô, é claramente pra menina. Eu me amarrava, acho maneiro Sakura Card Captors. É muito bom, mas... Pô, você não falava pra galera que você assistia. É, personagem principal é uma menina. Às vezes, quando a gente conversa disso, eu acho que os caras vão ter vergonha de falar que viram Sakura, mas não tem. Não tem. Não sei se já tão velho, burro velho, não se importam mais. Ah, não. Quando velho, tudo bem. Mas você tem um montão de coisa que você fala. Pô, assim, eu passei depois de ter uma idade, tá velho, a falar coisas, músicas, que eu, estilo que eu escutava de música, desenhos que eu via. E eu descobri, o mais interessante é que você descobre que todo mundo, muita gente via, cara. Entendeu? Ah, só ninguém tinha coragem, só que ninguém tinha coragem de falar. Por exemplo, uma coisa que ninguém assumia que ouvia, cara, era Spice Girls. Mas até homens ouviam Spice Girls, cara, escutavam, era o maior sucesso, sabe? Mas você não dizia que você ia ouvir, sabe? Não é da minha época. Agora eu sei de onde tu tirou a tua fixação no Xirra. Xirra. Tem uma tendência a cantar desse tipo de música aí, as Spice Girls. Não, assim... Eu lembrei que é do desenho aquele do Galinho de Quilira, do porco cantando Spice Girls. Aí, outro episódio, depois vocês pegam esse link, principalmente a Lady Sif, depois você pega esse link, outro episódio de Super Aventuras, mas você vê, cara, mas não é coisa de menina. Acabou que eu tô achando então, que várias aqui. Então, uma coisa que me chamou a atenção quando tu falou, tu disse que o conteúdo era de fábula, né? É. Aquela abertura, esse lado quando é fábula, tem um lado, digamos, romântico, não romântico de romance, não sei Sim, se tu me entende, eu sei, eu mas entendo. Uma coisa mais ligada a sonho e tal, talvez é aí que esteja o quê que faz tu pensar que é mais feminino ou coisa e tal, mas na realidade eu não achei muito feminino, talvez o padrão nosso aqui, ou dependendo da idade do menino mesmo, o menino tem uma tendência a não ter muita mente. Ó, né? Pra você ter uma ideia... Não aparece uma porradaria já na abertura, já não rende mais. É, pode ser. Mas ali, se tu pensar bem, assim, vai mudando a paisagem, ela tem um ar meio tristonho, meio lúgubre, que é coisa dos japoneses mesmo. Mas eu achei, assim, que quando tu falou desse lado de fábula, me remeteu a isso. Uma coisa meio de sonho, meio, né... Olha só o que, que eu achei. Eu nem lembrava disso. Tem um episódio de Super Aventuras do Drácula. Tem uma imagem aqui que é aterradora. Mas assim, até tu chegar, até tu descobrir que tem um desenho do Drácula, a história do Drácula em Super Aventuras, cara. Tá, mas tu assistia, então. Não, eu assisti. Não, assisti. Só não contava no colégio. Não, só não contava, mas assim, mas afastava. Aqui, ó. Pelo menos isso, tanto. Não deixou o preconceito de caçar ainda. Não, eu nunca fui disso, não. Mas eu reconheço que, assim, muita gente não. Eu nunca vi ninguém falar que viu esse desenho, pra ter uma ideia. Aí que tá também aquele negócio, né? De tu ter a atenção de dar uma chance pra um programa qualquer de assistir, como o da Sakura, né? Sim. Ali no caso da Sakura, ela é uma menina. O personagem principal é uma menina pré-adolescente ali, né? Então, não tem como não ser cheia de coraçãozinho, coisa e tal, se ela é a principal, mas o que ela vai viver ali, a magia e troço, tem outro lado, né? Então... Não, nem isso, assim, até o relacionamento dela em si, você, por exemplo, quando uma HQ é escrita por homens, pô, um homem não sabe exatamente o que uma mulher pensa e tudo mais, então a mulher... Mas mulher também não sabe o que homem pensa. Não, pois não é mesmo. Então você o artista que transcende isso quando a obra dele consegue, né, cativar todo mundo, mas eu acho que... É, sim, mas assim como você consegue perceber quando um homem escreve uma heroína, que você vê que a ideia que um homem tem de uma mulher, a Sakura era assim, os homens da Sakura Card Captors que estavam naquele universo, eles eram meio vazios, justamente porque ela era objeto, a Sakura era a principal. Tanto é que ela tinha uma amiga que, pô, contava a história da vida da amiga dela e tudo mais. Tudo era muito mais trabalhado do que o dos homens, entende? Então, você via claramente que era um desenho de menina, porque era escrito todo por mulheres, sabe? Escrito, desenhado, e o outro lá que fazia as capas e pintava, sabe? Então... É, a Clamp é basicamente feminina. A Clamp é duas mulheres, né, e tal. Mas eu acho que ali na Sakura eu considero os personagens masculinos também... Tem sua força, o Chorã tem força. E o mago, né? O mago é o principal, que vai ser o menino depois também. É bem cativante e tal. É. Mas os japoneses são extremamente machistas. Então, pra fugir um pouco dessa coisa, é difícil, né? Ah, quer ver? Era um que era bacana, mas que era muito... Sei lá, eu acho que ele tinha muito essa coisa do Tokusatsu. Era Sailor Moon. Eu gostava, enfim, né, eu gosto, assim, eu gostava de Ursinho Pooh, então assim, eu gostava de Pequeno Príncipe, então assim, eu não posso falar muito essas coisas, não. admitir, né, cara? Sim, o Pufo, sim, os Gummy, a Márcio. Não, é. Gummy não. Sim, o Pufo. Sim, o Gummy é muito... Ela, ele gostava de Purples, Purples também, entendeu? Purples. É, os Puppets eu gostava. É, então, assim, é. Eu sempre gostei dessas coisas. Então... Gostava de Ursinhos Carinhosos, Pequeno Pony. Ursinhos Carinhosos! Aí, caraca, tá vendo? A abertura dele, aí, cara. Esqueci. Pequeno Pony, entendeu? Esse Mas Sailor Moon tem uma fórmula, né? Tu pode passar o tempo inteiro que ele é uma fórmula. Aquele tipo de... Pô, até tem uma história de um amigo meu que teve que fazer um cosplay e acabou o namoro dele num troço de cosplay desse porque achou graça dos caras que faziam... O cosplay dos homens das Sailor Moon, que eram totalmente nada homens, né? Ele achou achar graça, a mulher se incomodou com ele, que ele não tava levando a sério a coisa ali do cosplay. Acabou com o namoro num evento. Mas assim, merda, tem uma forma que repete, né? Aquilo ali do cara misterioso que vem e blá blá blá. E tem a parte aquela que conquista, que é a parte da troca dos uniformes e tudo. Que aquilo ali segue, né? O Japa tem aquilo ali, assim como o robô vem junto às partes, aquela coisa toda. O Japa é criador disso aí, né? Ultimamente eu descobri várias coisas, assim, particulares dos japoneses que muitas pessoas não conseguem perceber, porque é cultural deles. Por exemplo, o cara, quando ele é muito musculoso no Japão, marombado mesmo, isso as pessoas falam que isso é meio que o homossexualismo do cara, entende? É como se ele fosse afeminado. Enquanto os caras, aqueles magrinhos de bandas de rock que são vestidos de mulher às vezes, eles são considerados homens normais, sabe? É como se eles fossem homens assim, sabe, popstar pela mulher. E o cara mega, mega bombado é como se fosse homossexual. Você pode ver isso no Full Metal Alchemist. Todo cara que é bombado lá, ele tem aquele bigodão, sabe? O cara fica sempre se mostrando, todo, sabe? Todo meio que homoerótico, sabe? O cara se Mas mostrando. Mas acho que isso aí é aquilo assim: o Japa não consegue ser assim naturalmente. É um que outro que vai ser maior de corpo, que vai ter. É verdade. Eles são. O cara, coitado, fugir daquilo ali é difícil. Eles realmente são. São, né? A característica física deles não consegue. Porque não tem como eles serem assim quase, né? É muito difícil você ver um cara assim. Então aquele Visual Kids que é a preferência das mulheres mesmo. Aqui, ó, esse link que eu mandei pra vocês aí, falar, esse último que tem aí, coloca lá depois no é o mesmo desenho, Super Aventuras, coloca lá no 3 minutos e 35, tu vai ver o Drácula, um Drácula lá, entendeu? Segura, é um desenho de terror, entendeu? É o que eu tava falando agora pra Cif, é um desenho de terror. Então, assim, mas pra você explicar que tu via isso, primeiro tinha que passar naquela abertura. Por uma hora de zoação. Essa abertura cairia muito bem naquela parte mesmo ali da abertura que não corresponde ao conteúdo, né? Que não, aliás, não é que ela não corresponda, mas ela não te prepara pra o que vai vir de conteúdo, sim, né? Pelo contrário, ela te faz tu se enganar quanto ao que tu vai assistir, né? É, verdade. Não representa o conteúdo, de repente. Vamos ver se eu consigo ver o Drácula aqui. A minha internet ficou lenta, de repente. Ah, a Bonnie caiu? Não, tô aqui. Tá. Pô, posso ficar quieto, tá vendo? Só que é o mouse. Fala que eu... falo muito. Pô, cara, Piratas do Espaço marcou a época, Piratas do Espaço. Nunca vi. Ah, Piratas do Espaço outro dia, pô, meu amigo tava dizendo que era o desenho preferido dele, aí entraram uma discussão se Piratas do Espaço seria a Patrulha do Espaço e blá blá blá. Ele tinha os dois. Piratas do Espaço é meu desenho preferido. Tinha os dois. Mas eu não conhecia, eu não conheço. É, Piratas do Espaço e Patrulha do Espaço, tinha os dois. Que o Patrulha do Espaço era... Acho é que o Yamato, que... né? É, o Yamato. O Pirata... Eu também não vi. Não, eu não vi o Patrulha, eu vi o Pirata. O Pirata era aquela nave que ele descia e aí a mão saía do robô. Era uma nave que era o robô e a mão ia lá na frente e voltava pra encaixar no braço dele, no tronco. Esse eu gostava, eram dois pilotos que... Era o desenho japonês, assim, igual essas séries japonesas, né? Dois pilotos controlando um robozão. É, até no dia a gente se passou as imagens pelo YouTube, porque putz, a gente bate os papos e Putz, é mesmo, abertura bacana, essa do robô gigante. Do Pirata do Espaço, né? Isso você tá falando. Não, do robô gigante. Essa agora. Qual? O desenho, o robô gigante. Ah, o desenho mesmo, tem um desenho robô gigante. Isso. Aquela abertura é muito bacana. Essa, Swastikat. Pô, nem mais. Pole Position, que a música era... Todo mundo se amarrava nessa música. Deixa eu ver. O desenho é fraquinho, mas... Pole Position, eu acho que eu não assisti isso não, cara. Era a mesma leva do SBT. Uhum. Deixa eu ver. A gente nem falou de Speed Racer também. É, verdade. Que eu achava o desenho pra lá de repetitivo, mas eu curtia, assim, o visual dele, a música. Aham. Você falou um monte de vezes da abertura do He-Man. Teve abertura o He-Man? Tinha, claro. Tinha música, ele parando na frente do castelo. Ué, Ebony, ele, ele falando do que tinha rolado no... Tem TV a cabo, Ebony? É, ele falava como é que ele tinha... Tenho. Cara, tem o Gloob aí, o canal Gloob? Tem. Tá passando, cara. Acho que é 11 horas. Tem o He-Man e a She-Ra, com abertura e encerramento. Cara, eu só vejo... O da She-Ra. Eu só lembro da She-Ra, na verdade. O que eu não conhecia... Ele lembrava, ele contava como ele tinha como ele tinha ganhado os poderes e tudo. Ah, ele ia narrando no meio da música. Sim, aparecia, quando ele contava, ele aparecia levantando a espada e se transformando. Verdade, lembrei. Ele contava a história ali de como ele tinha chegado, acho que no castelo, uma coisa assim. Tinha o que eu não conhecia era o encerramento da She-Ra. Eu passei a conhecer com na TV a cabo. Aí, ó. Mas vamos falar a verdade, né, cara? Assim, eu tenho ficado tão bolado, cara. Eu boto no canal de desenho, às vezes, pro meu irmão. Cara, eles só passam coisas tipo Hannah Montana e derivados, sabe? Parece que é uma formulinha pra ganhar dinheiro. Então iCarly, né? Pior de tudo é que o iCarly, cara, ele não é tão ruim no sentido de que o iCarly, ele assim, ele é o Hannah Montana e tudo mais, foram os primeiros, sabe? Só que depois eles começaram a avacalhar de um jeito a ponto de assim, você vê claramente que ia pra colocar minorias, sabe? Uma principal é uma menina oriental, a outra é uma menina negra, a outra não sei o que, você sabe? Tipo, eles estavam fazendo de qualquer jeito, outros são dois gêmeos. Aí, de repente, claro, depois de um ano de seriado, de algum jeito eles cantam. E esse canto vai parar num CD. E de repente, sabe, é tudo formulinha. Eles estão jogando desenho, colocando isso. Mas às vezes o que eu digo é o seguinte, a gente não curte, mas será que é feito pra nós? Eu tenho uma afilhada de 11 anos, assim, cara, ela, pô... Eu fico com pena, porque eu fico pensando quando é que ela vai aprender o que é música boa no mundo. Mas, tá curtindo, deixa assim. Aí, mas, ó. Falta o papel no mundo agora. Ô, Ebony. Oi. Esse último link aí é Defensores da Terra. Esse último link, vou colocar outro aqui agora. Que essa aqui, vocês lembram também? Essa daqui era legal, ó. Defensores da Terra. Defensores da Terra é o penúltimo agora. É o penúltimo link. E o último link, vê se vocês lembram desse desenho aí. Caça-fantasma, putz. Ah, caça-fantasmas é massa. Não, caça-fantasma, mas é outro caça-fantasma. É aquele caça-fantasma do macaco. É, galera. Tá tudo... Eu lembro dessa, sim. Claro que eu lembro. Eu lembro desse também. Cara, que bizarro, cara. Eu tô meio calado aqui porque eu tava... Agora, esse desenho aí me faz lembrar outra formulazinha que tinha dos grupos também, né? Como tinha Josie e as Gatinhas, Tubarão, Scooby-Doo. Ah, mas isso é mais... Uhum. Assim, isso é mais antigo, o Sif. Assim, esse desenho aí, Na verdade, tinha uma série, tinha um seriado antigo, não sei se da década de 40, alguma coisa, tem um negócio, uma coisa dessa, mais antigo, que era esse seriado, e transformaram em desenho, entendeu? Tanto é que tinha aquela, ele é chamado de Ghostbuster, entendeu? O original dele é Ghostbuster, que é o Caça-Fantasma. Pode manter o nome, então. Porque pode manter o nome, que era mais antigo do que o Caça-Fantasma que a gente conhece aqui, que é The Real Ghostbuster. E assim, essa parte de grupinho já é mais uma coisa mais da Hanna-Barbera ali, né? Que era Tutubarão. Mas eu achei, assim, o que me levou a pensar foi que eu achei a grafia, o desenho. Ah, não, sim. A animação parecida ao... O desenho mesmo. O desenho do personagem parecido, assim. Que nem lembrei Homens de Preto também, que a Mib, pá. Curto muito aquilo. O desenho. É muito legal ver o desenho, porque agora falei do desenho e lembrei do Miguel Ângelo Prado, né? Que aquele rosto do Miguel Ângelo Prado, meio de lado, meio comprido, assim, é clássico, né, cara? E aquele desenho é muito massa também. Ô Leide, você pode me dizer se a galera que fazia esse desenho era o mesmo do Projeto Zeta? Porque parece tão parecido, assim, é tão parecido à estética do desenho. O Zeta é da DC, não é? Não é o mesmo grupo que faz a da DC? Acho que é sim. Caraca, o Zeta era muito bom. Se não me engano, é o mesmo pessoal de Batman, Liga e tudo mais. O Projeto Zeta é muito bom, aquele desenho era muito legal. Sim, sim. Era legal mesmo. Mas assim, eu achava meio deprimente às vezes, sabe? Mas ele tinha episódios legais, episódios engraçados. Era bem legal mesmo a aventura deles dois ali. Ele é bem filosófico ali, né? É, bem filosófico. Eu acho que o desenho adulto. A tua interpretação adulto. Do Rocco. Porque ele ali tem aquele negócio que o Rocco é mais humano que muita gente. Fala aí, Wellis. O que tu depreende daquilo ali? Tu é o assistente para assuntos psicológicos. Sob a mesma ótica do Rocco, o que tu acha de Projeto Zeta? Agora fala isso. Com um olhar na contemporaneidade da tecnologia hoje. Falar igual o Lobão, né, cara? Que não fala coisa com coisa, né, cara? É a essência do não ser. É isso que eu acho. Cara, vocês gostavam de Snoopy? Desenho Snoopy? Snoopy. Eu achava legal, cara. Não era aquele bom, que tem o professor. Eu vou te dizer, eu tinha Charlie Brown. Eu achava muito louco aquilo. Eu adorava também. E tinha uns desenhos sensacionais, né, cara? Tinha aqui, o pessoal não entendia, achava parado. Aquilo era um desenho, não era um desenho pra criança. Mas, assim, eu acho que isso não é um desenho pra criança de hoje, que a gente via aquilo. Entendeu? O Charlie Brown que tá falando? Cara, eu assisti um dos episódios, cara, que falava sobre a menina ruiva, a menina que ele era apaixonado na escola. E, cara, o episódio é basicamente sobre a menina dos sonhos, sabe? E ele vai descrevendo e pode ser chato com a criança, mas tu fala assim, pô, que maneiro, cara, sabe? É quase como se fosse o quadrinho ali do Calvin Harold, sabe? Não, Enes, mas é que tá, Enes. Isso que eu tô falando, o pessoal fala, aquilo não era desenho pra criança. Aquilo era desenho pra criança, porque era criança da nossa época. A gente via aquilo e não se incomodava. Eu via muito aquilo. Eu não me importava, eu via episódios do... Aliás, eu te digo mais, eu via episódios repetidos e assim, a gente se colocava naquilo, cara. Quem já não teve uma paixão de colégio não correspondida, entendeu? Ali é muito legal por isso, né? Sim. Tem esse lado bem da criança comum ali que se vê, né? Claro. Não sendo escolhida, não sendo especial ou não dando certo. É uma criança comum, entendeu? Esse desenho não é pra criança de hoje. A criança de hoje não pega aquilo ali, cara. Entendeu? Não rola, não vai rolar. Você vai colocar pra uma criança, ela vai achar chato. Ela quer aquela porradaria, quer cores se movimentando. Que é anime, entendeu? Eu mesmo, assim, eu não consigo ver, por exemplo, o Ben 10 e achar, assim, não sei se é bom ou não, mas eu não consigo ver tanto carisma nele, sabe? As crianças são malucas pelo Ben 10, mas eu olho assim, Coisas têm níveis, né? Mas eu acho que Ben 10 tem uma potencialidade muito legal, mas eu acho que ele não atinge isso. A ideia em si eu acho a ideia em si é legal, a ideia em si seria... Claramente que um quadrinho, poderia ser um quadrinho e tal, mas eu acho assim que a forma como os episódios vão, você fala, pô, isso é meio bobo, o garoto é meio arrogante, sabe? Os personagens são meio Scooby-Doo, todo mundo é estranho, sabe? Uma é velha, outra é a prima dele, sabe? É muito estranho, eu não, sabe, não entendo muito bem o Ben 10, mas nego gosta, né? Inclusive, uma coisa interessante que eu queria falar pra vocês é que eu conheci uma mulher que ela era camelô, mora em Madureira, né, cara? Camelô, praticamente cidadão aqui. Aí, tipo, ela falou que o único brinquedo que vende, cara, é o do Ben 10. Assim, hoje em dia não tem essa cultura do camelô comprar brinquedo mais, porque criança, brinquedo pra criança hoje em dia é celular, né, cara? Então... Celular, é MP3... É, videogame MP3 e ela disse que o único que vende é o do Ben 10, barraca do Ben 10, brinquedo do Ben 10, porque é o desenho da vez. E eu acho chato e também. E outra coisa, a televisão só dá Ben 10, né? Não entendi. É um fanatismo assim, não, geral. É. Não, bem doido. Eu tenho um afilhado, cara, eu tenho um afilhado que, assim, ele tem vários jogos, ele tem joguinho tabuleiro, tem algumas coisas ali pra ele, boneco e tudo, entendeu? Tem boneco do Super-Homem, gigante, da época era maior do que ele, tem boneco do Homem de Ferro. O negócio dele é só, assim, passar de um joguinho pra outro. Agora, nas vezes que eu fui lá visitá-lo, ele tava com o iPad dele, entendeu? Tava com o tablet dele. É tablet ou computador? Esses dias a gente tava conversando sobre isso, né? Que, tipo, eu não tive isso na minha infância, entendeu? Não tive computador até não sei que idade. A gente tava falando sobre isso. E eu digo, pô, eu dou graças a Deus, eu agradeço a minha coluna eu não ter tido um computador desde cedo, não ter entrado nesse mundo. Porque, cara... É super absorvente, também, né? tu entrar e acessar tudo que te interessa, tu ler as coisas que tu gosta, tu assistir, é um troço que te absorve demais, Denise. Então, porra, a criança deixa de ser criança, né, cara? Deixa de curtir a vida na rua, deixa de fazer um exercício, deixa de socializar, né, cara? Mas, ao mesmo tempo, se você não está... Você fica fora, você fica excluído, né? Vai ficar só você na rua e todo mundo no seu computador. Exatamente. Pois é, não tem essa opção, né? Não adianta um pai ali chegar, não, tu vai ter tantas horas aqui, tantas horas tu vai estar na rua. Tu vai brincar, tu vai não sei o quê. Tu pode até deve ter um limite em casa e tal, mas é realmente, né? É tipo assim, a minha filhada também ali ficou aquela história assim do... Ah, tu não vai fazer isso, tu não vai usar tal roupa, tu não vai usar tal coisa. Não adianta. O resto influencia, né? Sair na rua, não sei se vocês pensam isso, mas sair na rua e viver as coisas em si, né, cara? É uma coisa muito, muito do ser humano, né, cara? Assim, pô, você sentir que você tá correndo, é sentir adrenalina, sabe? São coisas que você faz quando criança... brincando e tudo mais. Pô, eu vejo, pô, o House, o idealizador do podcast, ele é professor, cara. Ele disse que no horário do recreio é só criança com celular, com a cara no celular, sabe? Pô, que isso, cara? No meu recreio era uma correndo pro lado, um jogando coisa no outro, sabe? A galera se divertia hoje em dia. Ou então aquela armadilha que tinham, cara. Aquela armadilha que tinha no meu colégio, tipo... Largava uma armação de bola cheia de pedra dentro, largava aquilo de cor, parecia uma bola, assim. Largava aquilo no meio, assim, do pátio, daqui a pouco saía aquela criançada toda enlouquecida, alguém ia lá e dava um chute naquilo. Aquilo era criminoso. É. Depois o nego diz que criança é boa, né, de coração. Criança é um claro que não, cara. Da onde? Quem tirou isso? Como é que é? Como é que é essa parte aí? Eu não entendi. O que vocês falaram? São possuidoras da mais pura maldade. É assim, a criança pode... Eu estudei um pouco sobre essa coisa de psicologia dos contos de fada, assim, cara. Porra. E tu pode ver que a crueldade tá sempre presente, porque a crueldade é inerente mesmo da criança, até por ela não ter muita noção mesmo do que ela tá, né? Pô, você vê. Ela tá fazendo. Você chega... Você vê uma coisa, você tem aquele freio de falar, pô, eu não vou falar isso que vai ferir a pessoa, né? A pessoa vai ficar ofendida. A criança não, ela sai soltando mesmo, sabe? Pô, eu lembro até hoje, cara, que quando eu fazia jiu-jitsu, eu devia ter uns 10 anos, eu fazia jiu-jitsu, e tinha um cara lá que ele falou, tipo, ele teve um cara muito maior, devia ter seus, sei lá, quantos anos, e ele chegou pra mim e falou assim, pô, tu não tá treinando nada, não sei o que, não sei o que. Aí eu, pô, virei pra ele e falei, pô, não tô treinando nada, mas eu não saio perdendo pra gente menor que você aí, seu merda. Tipo, e o cara ficou assim, assustado, e depois que eu me liguei, cara, assim, anos depois eu falei, cara, que merda que eu falei, cara, pro cara, sabe? criança não tem essa, né, cara, de ter aquele freio. A gente tá xingando mesmo. Se salvou de levar uns catiripapos, isso sim. É, não, é verdade. Ainda bem que meu irmão tava lá, que tinha idade dele, né? Se ele fosse pirado, você já tinha levado umas bolachas. Com certeza, com certeza. No jiu-jitsu, naquela época, né, cara, só tinha doente mental fazendo jiu-jitsu, só criminoso. Olha só, gente, vou nessa. Pô, Leide, prazer. É Enes, bom mesmo, prazer. 4 horas de gravação aqui que eu tô no meu gravador. Que mais que é? 4 horas de gravação que tá aqui gravado pra mim. Quantas horas? 4 horas. Caceta. Só o Fantasma foi 1 hora, cara. Pode acreditar. Não falamos tanto de Fantasma. Não falamos tanto de podcast, mas desde que eu comecei a gravar. Um amigo meu não pôde ir pro show do Metallica e ele me deu o ingresso amanhã pro show do Metallica. Eu tô aqui falando aí com esses dois aqui. Daí, como a gente diz lá no Hub, dormia pros fracos. Dormir não dá xixi. Não, mas eu vou dormir aos fracos, mas o computador pode causar um divórcio, então eu também tenho que sair fora. Pois é, e pode me dar gastrite, então eu tenho que comer. Pois é, também tô com fome aqui. Leide, você adicionou a gente aí, Leide? Nem sei, deixa eu olhar, acho que não. Solicitação aí, já te enviei. Eu já te, convidei também. Então, vou ver se eu adiciono aqui, peraí. Foi aí? E aí, funcionou? Nem sei, cadê ela? Queridos, adicionou? Eu tenho que ir, senão acaba, meu Deus do céu. Tô matando uma aqui, daqui a pouco. Deixa a solicitação, cara, e ela aceita. Já, não, já enviei. Já mandei. É bom que aí ela tá online, a gente vai mantendo contato também, tá? Beleza. Isso. Ela tem... Ah lá, aceito. Não, tá, sou antissocial. Tá, não, tá bom. Tá certo. Só pra saber. Se a gente vai manter contato, tem que ter... qualquer coisa a gente fala com o Enes. Pra falar contigo. Isso, então e-mail. Pra me achar em qualquer lugar, Lady Sif sempre. Tá, então tá bom. Beleza. Valeu. Então tá bom, querido. Muito obrigado. Foi um prazer. Valeu. Um abraço, tchau. Abraço, tchau. Xirra. Só pra lembrar, tá? Vocês dormiram com ela. Deixa os caras do Metallica saberem.